gramas de cocaína, né? Essas cápsulas não se rompem dentro do corpo da pessoa. E elas viajam de um país para o outro, levando no estômago, isso para fugir à fiscalização da polícia. E aí, quando chegam lá, elas tomam um laxante para fazerem cocô. E ficam no hotel. Cagam numa bacia. E vão saindo as cápsulas, né? A cocaína dentro das cápsulas fica intacta. E aí eles lavam essas cápsulas e então lá os traficantes, né? No país em que as mulas chegam e tá feito o transporte, tá feito o tráfico, né? Então essa mulher é treinada, ou seja, ela é treinadora desse pessoal. Exato. Impressionante, né? Aliciava quem aceitava, ela treinava e eles levavam a droga. Oh, meu Deus do céu! Aqui no Ceará? Aqui no Ceará, não, ela foi presa em São Paulo, mas a quadrilhagem, inclusive, aqui no Ceará, usava o aeroporto de Fortaleza. Olha a manchete do G1 Ceará, gente, que coisa impressionante. Vídeo, nós vamos comentar o vídeo aqui pela Rádio Verdinha 92.5 FM para você. Homem é preso após atacar a prima com golpes de foice no interior do Ceará. Caba covarde, gente. Não, isso aí é outra manchete. Aí é o vídeo, mostra a menina, é outra história. Vamos lá aqui, Brasil. Não vamos falar de uma outra coisa. Cabra covarde, safado, com uma foice. E foice usada como arma é uma arma extremamente perigosa. Foi no município de Boa Viagem, no interior do Ceará. O cabra safado, que tentou matar a prima, é ladrão, é assaltante... E usava tornozeleira eletrônica. Usava. Por que ele usava? Era para estar usando. Mas ele quebrou a tornozeleira eletrônica. E sabe por que ele tentou matar a prima? Porque ele tinha quebrado a tornozeleira eletrônica e tinha cometido um assalto. E aí a prima disse para ele: rapaz, que história é essa, rapaz? Tu é da nossa família, tu não toma jeito de gente. Tu quer viver assaltando, tu quer viver no mundo do crime e agora tu quebrou a tornozeleira eletrônica. Tu tá causando problema pra vovó, tu tá causando problema pra nossa família, pra tua mãe, pro teu pai, rapaz. Cria vergonha, rapaz. Então a filha foi admoestá-lo, foi doutriná-lo, foi adverti-lo. Pois ele não se zangou. Pegou uma foice e correu pra cima da moça para matar. Essas imagens estão divulgadas, estão inclusive no G1, estão no Jornal Diário do Nordeste e nós aqui pela Rádio Verdinha vamos comentar essas imagens agora, né, Alisson? O caso aconteceu no bairro Sombra, em Boa Viagem, 6h30 da manhã de ontem. Nas imagens são possível ver ele com a foice para atacar ela. Uma foiçada no pescoço, arranca o pescoço. Uma foiçada no braço, arranca o braço. Então a gente vê ele com a foice, nas imagens que nós estamos comentando aqui na Rádio Verdinha, né? E ela tentando se defender, e ele com a foice, e ela só com os braços. Quando ele acerta a foiçada no braço dela, por exemplo, o jornal Diário do Nordeste e o G1 cortam a imagem. Por quê? Porque o pilantra deu um golpe de foice tão grande no braço da prima que abriu uma brecha, um profundo corte, e o osso do braço foi apartado. Não foi decepado o braço. Mas o osso quebrou. Pessoas que presenciaram a violência chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, o safado ficou bem pianinho. Ah, ele é macho com a foice na mão e contra a prima desprotegida. Quando a polícia chegou, ele jogou a foice fora e tentou correr, mas foi preso, levado para a delegacia de polícia e autuado por tentativa de feminicídio. A prima dele foi atendida no hospital. O safado tem 20 anos e a prima 30 anos de idade. Meu Jesus Cristo. Cláudia Leite. É um absurdo, né? Vamos até o município de Boa Viagem, quando a polícia foi acionada para uma residência onde uma senhora, a dona da casa de 80 anos, foi estuprada e assaltada. Que vergonha, né? Que horror. Esse crime aconteceu na segunda-feira, agora dessa semana, 1º de setembro. A polícia abriu sindicância, a polícia foi atrás e conseguiu prender o suspeito. Sabe quantos anos, João Inácio Júnior? Sim. 28 anos. Caramba, sem vergonha. Total. 28 anos, foi preso numa casa na zona rural de Boa Viagem, levado para a delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem e colocado a... Lógico, ele foi indiciado por roubo majorado por estupro e agora está à disposição da justiça. A idosa foi socorrida para o hospital. Não há atualização sobre o seu estado de saúde. É o fim do mundo, né? Demais. Gente, não respeita a idosa. Ele entra na casa da idosa para assaltar e resolve estuprar a idosa. Um camarada desse era para ter pena de morte para ele. É como para aquele outro que nós contamos há poucos instantes, que com uma foice agrediu a prima dele. Com uma foice. Era, e queria matar a prima. Não matou porque as pessoas chegaram e impediram. Mas era para ter pena de morte para um canalha desse também. Amigos e amigas, vamos apresentar para você aqui uma história muito bacana sobre Ayrton Senna. Você é fã do Ayrton Senna? Gente, como eu sou fã do Ayrton Senna. Como eu sofri com a morte do Ayrton Senna, né? Pois bem, uma história muito bacana sobre Ayrton Senna. Reginaldo Leme, que foi comentarista de Fórmula 1 na Rede Globo durante muito tempo, era muito amigo do Ayrton Senna. E ele contou o seguinte: Ayrton Senna entrou num avião com Reginaldo Leme. No avião estavam quatro outros pilotos de Fórmula 1. O Ayrton Senna, ao entrar no avião, não falou com nenhum dos pilotos. Reginaldo Leme achou estranho. Senna é amigo dos caras. É competidor, mas eles são corredores de Fórmula 1. Se conhecem. Os quatro estão no avião de carreira. O Senna entra e não fala com nenhum. Reginaldo Leme então perguntou: Ayrton Senna, por que você não vai falar com os caras? O Ayrton Senna respondeu o quê? O que que o Ayrton Senna respondeu? Acompanhe o restante da história contada pelo próprio Reginaldo Leme. Acompanha Brasil! Uma vez ele entrou num voo, na época os voos saíam do Rio, do Galeão, a gente embarcava em São Paulo, fazia escala no Galeão, ficava aguardando o voo internacional. E nós entramos no avião, sentamos lado a lado ali, na última fileira lá da executiva. Quando a gente entrou, quando eu entrei na frente dele, passei por quatro pilotos italianos lá, que eu conhecia bem, cumprimentei, abracei eles, brinquei e tudo. Aí sentei no meu lugar e ele entrou, assim, ele não percorreu esse mesmo lado, percorreu o outro, sentou do meu lado, então, bati na perna dele e falei: cara, não te entendi. Você entrou no voo, tem quatro pilotos ali, com os quais você corre, seja amigo ou não, e você não falou oi para eles. Ele bateu na minha perna e falou assim: é isso que eu espero de um amigo. Quando eu estiver fazendo alguma coisa que achar errado, que me fale. Levantou e foi lá cumprimentar. Uma vez ele entrou. Engraçado, né, gente? Então, o Ayrton Senna tinha os momentos de timidez dele. Então, talvez por causa da timidez, ele não tenha falado. Aí o Reginaldo Leme: você ouviu? Vou só repetir. Cara, vai lá falar com os caras, amigo ou não, são teus colegas da Fórmula 1. Ele foi lá e falou, e disse: cara, né, me ajuda aí quando eu não perceber alguma coisa, né? Por exemplo, foi de certa forma, assim, tipo indelicado, né? Porque os caras estavam lá no avião, já estavam dentro do avião, o Senna entrou e não foi falar com eles. Vamos acompanhar mais um aqui, sobre o Léo Dias. O Léo Dias é um jornalista fofoqueiro. E ele se transformou, ele de fofoqueiro de celebridades, ele próprio se transformou numa das maiores celebridades do Brasil. Não é? Ele é tão famoso quanto qualquer artista. Ele é fofoqueiro, ele é jornalista de informação sobre celebridades. E o Léo Dias agora é dono de uma estação de TV. E ele tem um portal de notícias também. E tem mais de 100 empregados. Só que eu pensava que ele era dono disso tudo. Era dono da TV e dono do portal Léo Dias. Pois ele diz o seguinte: não é dono da TV Léo Dias e também nem é dono do portal Léo Dias. Os donos são investidores. Pessoas que têm dinheiro investem no nome do Léo Dias e montaram empresas com o nome do Léo Dias. Léo Dias é dono de uma pequena parte, apenas de 20%. 80% é dos empresários investidores. E o próprio Léo Dias conta isso. Aqui é o programa Bafolê. Ixi, ô Bafolê! O meu faturamento maior no meu Instagram. Eu poderia tranquilamente pegar esse dinheiro e embolsar. Eu estaria faturando muito mais. Mas eu decidi investir em profissionais. Hoje eu tenho mais de 100 pessoas trabalhando na Léo Dias TV. Eu tenho sócios, eu tenho investidor. Eu não sou o dono total da minha empresa. Só para você ter uma noção, eu não sou o dono do portal Léo Dias. É só o seu nome. Tenho 20%. E eles usam o meu nome, a minha marca, que eu quis investir para que o meu tempo de duração de carreira fosse maior. O meu faturamento maior é... Amigos e amigas, a gente vai para um rápido intervalo comercial e no intervalo, depois do intervalo, no próximo bloco, vamos trazer alguns assuntos muito loucos. A história da menina que estava sendo sequestrada por um tarado no meio da rua. Senhoras e senhores, prestem atenção no que tudo aconteceu. Como tudo aconteceu. Essa menina, de 12 anos, ia para a escola com um coleguinha, um menino mais ou menos da mesma idade dela, 12 ou 13 anos. Quando, na mesma calçada que ela vai, vem um camarada de boné, de bermuda, de tênis, e chega perto dela e diz: eu estou armado, você vai fazer de conta que é minha namoradinha e você vai comigo. Colocou a mão no ombro dela e foi levando a moça. Ele ia estuprá-la. Imagens foram gravadas e nós vamos comentar essas imagens aqui na Rádio Verdinha 92.5 FM. O que aconteceu? Será que essa menina foi estuprada ou será que ela foi salva por alguém? Você não pode nem pensar em perder. Cláudia. E mais, vamos contar que em Morrinhos, aqui no Ceará, um menor de 17 anos foi sequestrado da casa da namorada e depois apareceu morto por espancamento. Aliás, apareceu gravemente espancado, foi levado para o hospital e infelizmente morreu 10 dias depois. E mais, também aqui no Ceará, em Groaíras, um frentista foi morto a tiros quando trabalhava num posto de combustíveis. Bom, tudo isso e muito mais para você depois do intervalo comercial. Comigo, João Inácio Júnior, com a Cláudia Leite e com Alisson Marques. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. A Verdinha! De 2 a 7 de setembro, o Bazar do Centro Fashion tá de volta. A 14ª edição vem com tudo. Moda para todos os estilos e preços que fazem a diferença. Você não vai perder, né? A segurança da cidade exige trabalho, presença, estratégia e ação constante. É por isso que a Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Governo do Estado, está nas ruas, intensificando o trabalho para proteger os fortalezenses. Com o Pacto pela Segurança Cidadã, neste primeiro momento, cada região de Fortaleza conta com uma equipe exclusiva em cada regional, fazendo patrulha por todos os bairros. Cada pelotão é equipado com motos, bases móveis e agentes preparados para cuidar e garantir o bem-estar da população. A guarda está presente nos lugares que fazem parte da rotina de cada fortalezense. Em escolas, creches, areninhas, postos de saúde, praças e outros locais públicos. Sua missão é estar pronta para cuidar de quem faz a cidade acontecer. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. A Hora da Verdinha. Fala pessoal, aqui é o Aloysio Vilar e eu tô aqui pra convidar você pra ouvir de segunda a sexta-feira A Hora da Verdinha. Um programa que vai te contar as principais notícias do dia de um jeito leve, descontraído, do jeito que o cearense ama. Todos os dias, eu e você, você e eu, temos um encontro marcado aqui na Verdinha, de 4 às 5 da tarde. Tô te esperando aqui na Hora da Verdinha. Conexão Verdinha, de segunda a sábado, às 9 da manhã, com Elisiane Correia e Sávio Manfredini. Verdinha. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê, bafulê. Su sua tarde com mais alegria. Com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Opa, vamos lá, gente, vamos pra cima, levanta pra vida, Brasil. Ânimo, fé, força, coragem, Deus na causa, Deus na sua vida. Não importa a idade que você tenha, você pode ser feliz. Muitas vezes a pessoa diz: ah, João, eu já tenho 60, estou me sentindo cansado, cansada, já estou me sentindo velho, velha. Eu tenho 70, tenho 80, tenho mais. Não, não, não se sinta cansado não, cansada não, vovô, vovó. Você que é idoso, você que é idosa, você não tem o seu tempo, o seu tempo bom passado. Porque muitas vezes a pessoa me imagina: ah, o meu tempo bom já passou, o meu tempo já passou. Passou não, o seu tempo foi antes, é agora e será amanhã. Você pode ser feliz, você pode ter alegria, felicidade, paz, sorriso. Acredite em você. Não, eu já estou perto dos 70. Já já vou completar 69. Meu pai morreu, eu falei ontem 80 aqui no programa, me enganei. Meu pai morreu com 90 anos. Nunca se entregou. Sempre procurava coisas úteis para fazer, né? Visite seus amigos e amigas. Vá pro shopping, vá pra praça, dê caminhada, sorria. Assista esse programa Bafolê. Se puder ter alguma atividade profissional, tenha. Se não tiver, tenha uma atividade filantrópica em que você ajude pessoas, ajude coisas. Faça. Não se encolha, não se recolha. Não. Avance. A vida é linda. Eu nunca vou me entregar. Você tem tempo. Você tem você. Se sinta importante para sua família. Seja uma coluna nessa família, participe, dê opiniões. Vamos viver! A vida é linda! A vida não acaba com 60, 70, 80 e nem vai acabar! A vida é vida enquanto ela existir! Levanta pra vida, vovô! Levanta pra vida, vovó! Deus vai abençoar você, vai encher você, idoso, idosa, de paz, de alegria, de felicidade, de vida nova. E eu sou idoso, mas me sinto jovem. E nós mais jovens temos que apoiar os idosos, escutar, porque eles têm muito para nos ensinar. Eles são mestres, eles são escolas, eles são professores, porque já viveram muito, aprenderam, têm experiência e têm para nos ensinar, para ensinar aos mais jovens. Ei, jovenzinho, jovenzinha, ouça seu vovô, ouça sua vovó, peça conselhos, porque eles têm para dar. Não despreze os conselhos dos idosos. Vovô, vovó, a bênção. Deus te abençoe, vovô, vovó. Deus abençoe. Encha vocês de alegria, de luz, de paz, de felicidade. Recebe a bênção aí e levanta para a vida. Vamos ser felizes juntos. Nós estaremos sempre aqui para acompanhar a você, para orientar a você, para motivar a você e para pedir a Deus para encher você de saúde e de felicidade. Em nome de Jesus Cristo. E jovem, ou de meia idade, ou idoso ou idosa. Ô, glória, vamos acelerar para a vitória e estourar o champanhe da alegria, do sorriso, da paz, do ânimo, da felicidade. Com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. É saúde, é cura, é vitória. Recebe a bênção aí. Recebe e receba. Segura. Recebe e retém. Receba. Porque o que Deus tem pra você, ninguém pode tomar. Ninguém vai tomar. É futuro lindo. Uhul. Eu, João Inácio Júnior, também recebo a bênção em nome de Jesus Cristo. Cláudia, me conta uma, porque depois que tu contares a tua, eu vou falar a respeito da menina de 12 anos que estava sendo sequestrada na rua por um tarado para estuprá-la. Cláudia. Vamos até Morrinhos, onde um menor de 17 anos estava na casa da namorada, Davi Lucas de Souza Firmino, na noite do último dia 17 do mês passado, quando foi arrastado para fora da casa da namorada e desapareceu. E aí a família ficou preocupada, a família da namorada também ficou preocupada, e a polícia foi acionada. Ele foi encontrado morto, ele foi encontrado com as mãos amarradas no dia seguinte. Ixi. Aliás, perdão, ele não foi encontrado morto, ele foi encontrado gravemente espancado, mas com as mãos amarradas, e foi socorrido para o hospital, inclusive teve de ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Passaram-se 10 dias e, infelizmente, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos, inclusive traumatismo craniano, e faleceu. Agora, a delegacia de Morrinhos já abriu inquérito para apurar as circunstâncias. A família inteira do Davi Lucas diz que o Davi Lucas de Souza Firmino, 17 anos, teve problemas quando os pais se separaram na adolescência, mas nada grave. Segundo a família, eles não tinham conhecimento que o Davi Lucas fosse envolvido com coisas ilícitas. Agora a polícia precisa descobrir. Agora, um fato extremamente lamentável que nós vamos passar para você aqui na Rádio Verdinha, 92.5 FM. E nós temos ainda, vamos fazer o comentário de imagens que estão no Jornal Diário do Nordeste e estão também no G1 Ceará. Imagens de uma mocinha que foi sequestrada quando ia para a escola com um coleguinha. Ela, 12 anos, ela ia na calçada quando o tarado a agarrou e obrigou a caminhar com ele como se fosse namorada dele e estava levando-a para o estupro. Nós vamos, inclusive, comentar as imagens aqui no programa Bafulê. Bom, são dois vídeos que nós vamos comentar. Porque as imagens que existem, estão sendo comentadas pela imprensa de uma maneira geral, né? O fato está sendo comentado principalmente pelos vídeos que mostram tudo. No primeiro vídeo aparece o tarado de boné, né? No primeiro vídeo aparece o tarado de boné, bermuda e tênis e um copo de bebida na mão. A mocinha de 12 anos caminha na mesma calçada em sentido contrário e com um coleguinha, um garoto de mais ou menos mesma idade para a escola. Então a mocinha vai na calçada com o coleguinha e o tarado vem em sentido contrário, caminhando na calçada. Quando o tarado se aproxima da mocinha e do coleguinha dela, o tarado afasta a menina do coleguinha dela e vai levando a menina para estuprar. O marginal coloca o braço no ombro da menina de 12 anos e a obriga a caminhar com ele como se fosse namoradinha dele, mas ela está sendo levada para o abuso sexual. A gente pode então agora comentar o segundo vídeo aqui pela Rádio Verdinha 92.5 FM. Bom, então ele sai andando com a menina na calçada, ele diz que estava armado, né? E vai levando ela. Um homem, agora vamos para o salvamento da menina. Um homem que havia acabado de deixar os filhos na escola, a menina foi salva, e nós vamos mostrar agora o salvamento da menina. Um homem que havia acabado de deixar os filhos na escola notou algo estranho. Saiu do carro e foi falar com a mocinha e perguntou se estava tudo bem. Ela começou a chorar e disse que não. O homem perguntou ao tarado o que estava acontecendo. O tarado disse que a mocinha de 12 anos era a namorada dele, mas ele não soube dizer o nome da menina. A menina então gritou: "Ele não é meu namorado, não." Nesse momento, o homem discute com o tarado e a menina se afasta, livrando-se assim de ser violentada sexualmente. O tarado disse que nunca. Aí o tarado gritou: "Vocês nunca vão me pegar!" E saiu correndo. Várias pessoas saíram correndo em perseguição ao vagabundo e ele foi preso. O caso aconteceu na segunda-feira passada na cidade de Bauru, São Paulo. Ele foi identificado, o tarado, como Vitor Gustavo Félix Antônio, de 26 anos. O homem que salvou a menina chama-se William Ribeiro. O vagabundo, né, foi preso. No segundo vídeo, a situação é assim um pouco confusa, mas a história é essa mesma, né? Então, o tarado encontrou a menina na calçada quando a menina ia para a escola, menina de 12 anos, né? De manhã cedo, ia com o coleguinha na escola, e para a escola, quando o tarado se aproxima, né? No primeiro vídeo, né? Vê no vídeo, o vagabundo vem vindo de boné, copo de bebida na mão, tênis, né, bermuda, aí afasta a menina do coleguinha e obriga ela a caminhar com ele. No segundo vídeo que nós estamos comentando na Rádio Verdinha, né, ele já vai se afastando com a menina andando na calçada. Quando o homem que havia deixado os filhos na escola para o carro dele e acha aquilo estranho, intervém, o bandido quer correr e é preso. Ó, né? É possível ver o tarado indo com a menina, o homem chega, conversa e tal, a menina vai se afastar, né? Aí a menina vai se afastar, o coleguinha dela chega perto e leva ela. As imagens são um pouco confusas, mas é isso aí, a menina foi salva, graças a Deus, e o vagabundo tá preso. Esse merecia uma mão de peia, esse merecia fuzilamento, né? Ia estuprar a menina e foi salva, graças a Deus, por um homem que viu aquilo, achou estranho, interveio. É o intervalo? Ainda não. Ainda não? Então, é Cláudia. Vamos até Groaíras. Em Groaíras, um frentista foi executado a tiros no local de trabalho sem qualquer chance de defesa. O crime aconteceu, segundo a polícia, no local de trabalho, ontem à tarde, em plena luz do dia. O frentista era Francisco Diego, estava trabalhando no posto, quando os dois matadores chegaram na moto, o garupeiro sem nada falar. O garupeiro sacou a arma e matou o frentista na frente de todos que ali estavam. E em seguida fugiu. A polícia já foi acionada, a delegacia de Groaíras já abriu o inquérito para saber quem matou o frentista, claro, e por que que ele matou. Não há informações ainda sobre antecedentes criminais da vítima. Eita, mundo maluco, né, gente? Negócio tá feio, coisa tá feia. Vamos aqui para mais uma para você aqui no programa Bafolê. Claudinha, por favor, oi, procura para mim a idade da Bia Miranda, que foi do Big Brother Brasil. Desculpa, fazenda. Ela foi da Fazenda. Obrigado, Alisson Marques. A Bia Miranda, na Fazenda, apesar 21. De ser 21, ela tem 21 anos, né? No Big Brother Brasil, ela já dizia que era virgem. E agora... O que foi que eu disse? Bia Miranda. Falei Miranda, meu Deus. A Bia Miranda, que teve namorada com... namorou o gato e teve essa confusão inteira, né? Ficou grávida, agora nasceu o bebê. É a neta da Gretchen, como o Alisson disse. Então vamos pra Bia certa. A Bia do Braz. Certa é a Bia do Braz. Beatriz Reis, que participou do Big Brother Brasil, né? Lá no Big Brother Brasil, ela dizia que era virgem, apesar da idade. Apesar de ser uma mulher de resenha, uma mulher danada, uma mulher... Diga assim, uma mulher danada, não em todos os aspectos, né? Mas uma mulher ativa, uma mulher que participava de eventos e Big Brother. Desenrolada. Desenrolada, muito bem, Cláudia Leite. Ela dizia, sou virgem. Ela tem quantos anos? 25. 25 anos. Ela acabou de dar mais uma entrevista quando ela diz, sou virgem. Ela fala assim, eu sou virgem. Ela é meio rouca, né? Eu sou virgem. Virgem. E aí o seu Jereba que diz, Riego, ela é vixe. Será que essa moça ainda... Aqui é seu Jereba. Boa tarde, viu, meu povo? Seu Jereba. Atola, meu bem, pode atolar. Será que a Bia do Braz é virgem ainda? Ou ela tá só querendo fazer onda? Porque é uma mulher de 25 anos. Que diz que é virgem, ela vive notícia. Ela vira notícia no Brasil inteiro. É notícia porque foi do Big Brother Brasil, é notícia porque de vez em quando participa das coisas lá da Rede Globo, mas é também notícia. Todo mundo quer entrevistar e pergunta, você, minha filha, ainda continua virgem? Ela diz, eu sou virgem. Eu continuo virgem. Acompanha aí a entrevista dela. Você ainda é virgem? Uhum. Por quê? Blogs, assim, não tem um porquê. Muita gente acha que é porque eu tô esperando uma pessoa perfeita e essas palhaçadas não existem, tá, gente? Príncipe encantado, pelo amor de Deus. Fala pra mim, olha pra mim quando for falar comigo. Eu não é esperando a pessoa certa. É porque não, também não é questão de religião. Eu escolhi esperar o momento que eu me sentisse. Você tem medo? Não, eu acho que na hora eu vou ficar assim, nervosa, normal. Mas eu trabalho com as minhas gays. Elas me ensinam tudo. Então, quando chegar o momento, eu vou estar profissional. Não, é diferente. É diferente? Mas é muito diferente? Calma, é diferente. Porra, vocês me ajudam aí, gente. Vocês me ensinam, estão me ensinando errado. Não vai na delas, não. Gente, deixa eu fazer um comentáriozinho rápido a respeito dessa história da virgindade da Bia do Brás, apesar dos 25 anos de idade. Pode ser, sim, claro, pode ser. Mas é uma coisa atípica, não é comum, não é normal. No dia de hoje, uma pessoa de 25 anos ainda ser virgem. Né? Aí eu digo, não é normal. Aí você pode comentar comigo, João Inácio Júnior. Mas, João, normal é normal para cada pessoa. Para ela pode ser normal ser virgem aos 25 anos. Ok, mas o que eu quero dizer é o seguinte: talvez eu tenha me expressado de uma maneira inadequada. Não é comum, pronto. Tiro a palavra normal e coloco a palavra comum. Não é comum hoje em dia uma pessoa tão vivida como ela, né? Que gosta de experimentar as coisas da vida, participar de Big Brother, participar de resenha, ser famosa, ir para festas e tal, e ser virgem, né? Mas é plenamente possível. Inclusive, eu conheço uma mulher que tem 80 anos, ela disse para mim: João, eu sou virgem. Nunca tive namorado, nunca nem namorei. A Bia já teve vários namorados. Mas essa senhora disse: nunca namorei, sou virgem, escolhi ser virgem, nunca senti necessidade dessas coisas, nem de namorar, nem de fazer sexo. E aí, sou virgem, e eu acredito. Na Bia do Brás eu fico em dúvida. E você, você tem dúvida se a Bia do Brás é virgem ou não? Vamos fazer uma pesquisazinha? Vamos participar, meu povo? Você, em qualquer lugar do Brasil, você acha que a Bia do Brás é virgem ou não? Porque ela pode estar só criando... bafulê, teretetê, mídia. Enquanto ela estiver dizendo, é mais uma razão para ela ficar na mídia. Pode ser que ela seja, pode ser que ela não seja. Você acredita que a Bia do Brás é virgem? Sim ou não? Já tem gente gritando ali. Não, quem é? O diretor, né? Emerson Souza está na direção de imagens hoje? Ele está em que hoje? Ele está nos caracteres. O Emerson Souza está dizendo, não, não acredita não. Mas você acredita, participe. Sim ou não, as 10 primeiras pessoas que participarem terão suas respostas divulgadas aqui no Bafolê. Participe pelo nosso WhatsApp, DDD de Fortaleza, 85... 9-8887-1306. 9-8887-1306. Participe. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com o que, Cláudia Leite? A gente volta com a informação de uma mulher, dona de um bar, que foi executada a tiros na porta de casa quando conversava com a irmã. E o divórcio de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, que foi dado como pacífico, né, tranquilo, sem problema, as notícias dizem hoje que foi exatamente o contrário. Eita, quer dizer que teve ou está tendo briga na separação dos bens, no divórcio da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe, e que eles estariam passando a ideia que foi tudo lindo, tudo bonito, tudo feliz, e tem confusão, né, Cláudia? Perfeitamente. Pelo menos pelas informações que estão chegando agora. E atenção, uma mulher em Fortaleza matou o marido a bala, com ciúmes, dentro de casa. Ele, policial. Ela pegou a pistola dele .40 e meteu uma bala nele. A versão dela. E o que a polícia descobriu sobre o assassinato do marido policial dentro do apartamento em Fortaleza. E nós temos aqui as últimas informações a respeito da Virgínia Fonseca e do Vini Júnior. Estão mesmo tendo um caso, agora está tudo confirmado, não há mais dúvida. E a gente vai trazer os detalhes para você aqui no programa Bafolê. Eu, João Inácio Júnior, Cláudia Leite e Alisson Marques. Claudinha, aproveita e vamos... Sim. E você vai falar o pessoal que tá lá na parte técnica. Nosso diretor de imagens... Eli Gomes. Caracteres... Emerson Souza. E o Master... Francisco Moraes. E a turma aqui de baixo, João Inácio. Eu já falei de você, de mim e do Alisson Marques, só falta o nosso operador e a... Assistente de estúdio, Mariana de Oliveira. Ô, garapa. Nosso sonoplasta de hoje, agora, né, Guilherme Muniz. Opa. E no comercial, o irmão Newton. dando aquele apoio maravilhoso. Vigia, irmão, vigia. É, vigia, irmão. A gente volta já, aí, né? Volta, volta ligeiro. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Uhul! Vem pro Renova Tudo Carajás Home Center. Garanta preços baixos e transforme seu lar com economia. Compre no site ou no app e retire na loja. Vamos comemorar. São 69 anos de Verdinha no ar. História que a gente conta, notícia que a gente entende. Tá na voz, no jeito, na vida do cearense. O nosso compromisso é com a verdade. É levar a informação que faz sentido. É a sintonia que caminha com você. E é assim que a gente segue, todo dia com você. Sempre presente, sempre cearense. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Tem histórias que nascem da coragem e ganham força quando alguém acredita. A quarta edição do Terra de Sabidos já está no ar. Destino? Universidade. Conheça iniciativas e saiba como elas, junto com a educação, estão abrindo portas para mudar a vida de milhares de estudantes da rede pública do Ceará. Projetos reais, sonhos possíveis e futuros construídos com apoio e esperança. Acompanhe agora essas histórias no portal e no YouTube do Diário do Nordeste. Apoio Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. O governo não para, o Ceará avança. E patrocínio Alerce, uma história de compromisso com o Ceará. Conexão Verdinha, de segunda a sábado, às 9 da manhã. A Hora da Verdinha. Fala pessoal, aqui é o Aloysio Vilar e eu tô aqui pra convidar você pra ouvir de segunda a sexta-feira A Hora da Verdinha. Um programa que vai te contar as principais notícias do dia de um jeito leve, descontraído, do jeito que o cearense ama. Todos os dias, eu e você, você e eu, temos um encontro marcado aqui na Verdinha, de 4 às 5 da tarde. Tô te esperando aqui na Hora da Verdinha. Bafulê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Tamo junto, Brasil! Vamos lá, vamos animar, vamos alegrar, vamos animar. Vamos animar, vamos alegrar, vamos acreditar na vida. Que horas são, Cláudia Leite? 92.5, Rádio Verdinha, 2:06. Toda hora é hora de felicidade, toda hora é hora de ser feliz, toda hora é hora de acreditar. Eu sempre falo o seguinte, e eu acho isso importante. Os problemas existem para serem vencidos, superados. Não se abate. Não se abata, não se atema, não se abate, não tema pelos problemas, por causa dos problemas e pelos problemas, não. Gente, eu sempre digo outra coisa muito importante. Milhões de pessoas agora no mundo estão tendo a superação dos seus problemas. Estão conseguindo curar doenças que antes eram consideradas incuráveis. Problemas que antes eram considerados insuperáveis. Dores que não passavam, depressão que não nos largavam, ansiedade, medo, pânico que estavam sempre presentes ou presentes de tempos em tempos. Desemprego, o amor que foi embora, desavenças, perseguições, mentiras, incompreensões, solidão, dores, horrores, tudo isso vai passar em nome de Jesus Cristo, desde que, olha a condicional, olha a condição, desde que você busque ser uma pessoa correta, uma pessoa da verdade, uma pessoa que age com decência, com honrabilidade. Desde que você se aproxime mais de Deus, aprenda mais sobre Jesus Cristo, cumpra as normas de Jesus Cristo e não se encolha, não se recolha, avance, tenha fé, força, confiança, e batalhe e continue com seus sonhos e com o propósito de realizar os, de solucionar os problemas. E com a ajuda de Deus, virá a superação, virá a paz, virá a vitória, virá a solução, virá a cura e todos os males serão afastados de você. E virá um novo tempo, lindo, feliz, prime, top, é futuro lindo pra você, pode crer, pode acreditar, ô glória, ô glória. E você vai acelerar pra vitória e estourar o champanhe da alegria, do sorriso, do ânimo, da paz e da felicidade, em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. É vitória, é cura, é saúde, é tempo novo, é tempo bom. Uhul! Ô, glória! Amém! Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Recebe a bênção aí. Recebe a cura. Recebe o ânimo. Recebe a paz. Recebe a felicidade. Recebe. Recebe. Recebe em nome de Jesus Cristo. Recebe e segura. Recebe, retém, porque o que Deus tem pra você, ninguém vai tomar. É futuro lindo! Uhul! Eu, João Inácio Júnior, recebo também, em nome de Jesus Cristo. Uhul! Ô, Claudinha. Ui, eu também recebo. Amém. Recebe aí, Alisson Marques. Recebe você que tá vindo ouvindo a gente. Cláudia. Bom, vamos até agora ao Maranhão. Vamos até o Maranhão contar o que aconteceu com a dona de um bar. Ela foi executada a tiros na porta da casa dos pais dela, quando ela conversava com a irmã dela. O crime aconteceu em plena luz do dia. Foi ontem à tarde. Ela era Gilvanda da Silva Soares, 39 anos, conhecida como Gilvanda do Bar. A polícia foi acionada e quando chegou ao local... O corpo ainda estava lá. Ela foi executada com vários tiros a queima-roupa, na cidade de Paulo Ramos, que fica no bairro Caixa d'Água, no Maranhão. Segundo o que a polícia apurou, ela possuía, lógico, ela era dona de um bar. E nesse bar, ela vendia substâncias ilícitas. Ela permitiria que fossem vendidas ou consumidas substâncias ilícitas, drogas ilícitas. Essa é a principal linha de investigação da polícia. A polícia também já descobriu que o marido dela, aliás, o ex-marido da Gilvanda, já tinha antecedentes criminais, já por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica contra a própria Gilvanda. Ameaçou a Gilvanda de morte e por isso ela pediu a separação, inclusive medida protetiva. A Delegacia de Polícia Civil do município de Paulo Ramos agora investiga se esses antecedentes têm a ver com o crime, ou seja, se foi o ex-marido que mandou matá-la ou se foi o próprio marido que mandou matá-la. A polícia investiga, ou se tem a ver com as drogas. Atenção, gente, Raul Gil foi internado ontem em hospital. Opa, atenção, o apresentador de televisão, que no momento está sem programa em TV, mas todo mundo conhece, Raul Gil, foi internado e continua internado em São Paulo. Qual é a situação do Raul Gil? Por que que ele foi internado ontem e continua internado? Alisson, eu vou te pedir uma coisa. Eu apaguei aqui da minha produção, sem querer, o caso da mulher que aqui em Fortaleza matou o marido policial. Os dois estavam em casa. A mulher, numa crise de ciúme, pegou a pistola .40 do marido e deu um tiro nele. Pá! E o matou. E nós temos os detalhes. Eu produzi toda essa matéria, mas eu apaguei. Mas apaguei do meu. Acho que não apaguei do teu aí, Alisson. Aí você me manda de novo, mas enquanto isso, nós vamos colocar uma outra coisa aqui para você no programa Bafolê. Vamos falar sobre o Eduardo Costa? Sim, sobre o Raul Gil nós vamos dar os detalhes daqui a pouco. Vamos falar sobre o Eduardo Costa. Cantor? O cantor. No começo, o Eduardo Costa imitava, de certa forma, o Zezé de Camargo e também o Leonardo. Se você pegar as primeiras músicas gravadas pelo Eduardo Costa, você vê que a voz dele em algumas músicas se parecia um pouco mais com a voz do Zezé de Camargo e em outras músicas se parecia um pouco mais com a voz do Leonardo. E em outra voz do Leonardo. Então vamos lá. Um fato contado pelo próprio Eduardo Costa. Vem pra mim. O começo da carreira de Eduardo Costa e um fato curioso. Eduardo Costa conta uma humilhação que ele passou numa rádio. Ele foi pedir para tocar a música dele nessa rádio. A diretora da rádio disse que já tocava músicas do Zezé Camargo e, portanto, não ia tocar a música de outro Zezé de Camargo, já que a voz era muito parecida naquele tempo. Eduardo Costa ficou muito triste. Então, o Eduardo Costa terminou conhecendo o dono da rádio e contou para o dono da rádio o que aconteceu. Acompanha o resto da história, o que o dono da rádio fez e o que o próprio Eduardo Costa fez depois. Acompanha. Eu já estava estourado, eu fui numa rádio em Brasília. Cara, eu estava passando mal, na segunda-feira, tinha voltado de show, não tinha dormido de noite. Sentei numa rádio, eu ia entrar no ar. Aí tava a programadora lá, ela pegou meu disco, jogou meu disco no lixo, falou assim: Zezé de Camargo, eu já toco um, não vou tocar outro não. E cara, eu fui um dia na mesma rádio, o dono da rádio estava no ar. Quando ele me viu, ele parou o programa dele. Eu contei a história pra ele no ar, ele mandou essa pessoa no ar embora. No microfone da rádio. Eu fiquei tão triste com a situação, porque assim, eu posso até brigar com a pessoa, mas tirar o emprego dela jamais. Que aí eu tô tirando a dignidade. Fiquei tão chateado. Aí consegui arrumar um emprego pra ela em outra rádio. Aí eu arrumei. Eu já tava estourado. Interessante, né? Ele pagou mal com o bem. Então a moça, a diretora da rádio, disse que não ia tocar a música dele porque já tinha um cantor que tocava lá, que a voz era muito parecida à do Zezé de Camargo. Quando ele contou pro diretor da rádio, o diretor da rádio botou a diretora pra fora, demitiu ela. E o Eduardo Costa não ficou feliz com isso. O Eduardo Costa arranjou um emprego para a diretora, que não ajudou. Ele arranjou um emprego em outra rádio. Bacana, Eduardo Costa! Valeu! É engraçado que até falando a voz dele parece com a do Zezé, né? Não é, Cláudia? Incrível. Bem parecido. Pode ser agora? Olha, eu quero falar para você de uma coisa muito importante, muito show, muito top. Eu quero falar para você do Totolec Show, que domingo tá premiando mais de 340 mil reais. E agora vamos fazer a festa aqui, gente. Que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Deixa eu falar para você, porque eu já comprei o meu Totolec Show e você tem que comprar o seu também. Olha aqui, gente. Domingo, sua independência financeira vai causar um bafulê enorme com o Totolec Show. Olha só, no primeiro prêmio tem um carro HB20 Sedã. Tem também mais 100 mil reais e mais 30 mil reais do prêmio extra. Tudo isso só no primeiro prêmio. Um HB20 Sedã, mais 100 mil reais e mais 30 mil reais do prêmio extra no Totolec Show. É carrão, é dinheirão para mudar a sua vida, para você conquistar a liberdade. No segundo prêmio tem 10 mil reais, mais 10 mil reais do prêmio extra. E no terceiro prêmio também tem 10 mil reais, mais 10 mil reais do prêmio extra. E o bafolê não para por aí, não. Tem a bolada da sorte para quem marcar apenas 19 bolas, para com 10 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil no segundo e 10 mil reais no terceiro prêmio. E o golaço final é com 15 giros da sorte, cada um de 2 mil reais. Bom, gente, o Totolec é assim, prêmio para todo lado. São mais de 340 mil reais em prêmios. E anota aí, viu, gente? Porque só no Totolec Show o carro é zero de verdade. Chegou a hora de você ficar livre das dívidas. Compre já as suas cartelas, porque, de fato, a maior premiação do Ceará tá aqui na minha mão. É Totolec que dá meu Brasil. Uhul! 30 mil do prêmio extra no primeiro prêmio. No segundo são 10 mil reais. Mais 10 mil do prêmio extra. E no terceiro mais 10 mil reais. Mais 10 mil do prêmio extra. Qual é a premiação do Ceará? É o Total F que dá. Bom, tá na hora do intervalo? Então vamos fazer intervalo comercial, Cláudia Leite, a gente volta já com o quê? A gente volta já falando sobre a história da do divórcio, né? Nem separação, do divórcio de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, mudança aí na história que foi divulgada de que o divórcio tinha sido tudo paz e tranquilidade. Não foi. E mais, vamos contar também o que aconteceu com Xuxa Meneghel. Você já sabe o que aconteceu com a Rainha dos Baixinhos? Opa! É, porque é a eterna Rainha dos Baixinhos, né? Opa. Ninguém vai tirar esse título de Xuxa. É. No próximo bloco a gente te conta. E atenção, gente, olha aqui. Agora vai entrar nesse bloco a história da mulher que em Fortaleza assassinou o marido policial à bala, por ciúme. Ele estava sentado na sala da casa quando ela chegou por trás e meteu um tiro nas costas dele. Pou! E o matou. Nós vamos trazer os detalhes para você. E tem mais, né? O Zezé de Camargo conta. O Zezé de Camargo conta uma história doida do cantor Leonardo. Gente, o Leonardo, ele é um cara joia, um cara 10, é um cara incrível, mas eu acho que ele tem uns parafusos a menos no juízo, viu? Ele faz cada uma. Essa que o Zezé de Camargo conta sobre o Leonardo vai fazer você dizer: "Ixi, ô bafolê!" Cláudia! Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha! Verdinha. Já pensou em ficar milionário? Na Loteria Aldeota, Rei do Bolão, isso é possível? Somos a casa lotérica número 1 em vendas no país. Já fizemos 281 ganhadores e pagamos mais de 155 milhões em prêmios. Aposte sem sair de casa com delivery da sorte. Você recebe o bolão no seu endereço. Liga agora, 0800-999-5050 e garanta já o seu bolão. Com o Rei do Bolão, a sua sorte vai mudar. Está pensando em construir ou reformar? Produtos Rejunta Mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Eu digo sim ao povo brasileiro. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado de quem não abaixa a cabeça e defende a nossa soberania. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado das nossas empresas que exportam e conquistam novos mercados. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá vendo de novo o Brasil fora do mapa da fome. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A Hora da Verdinha. Fala pessoal, aqui é o Aloysio Vilar e eu tô aqui pra convidar você pra ouvir de segunda a sexta-feira A Hora da Verdinha. Um programa que vai te contar as principais notícias do dia de um jeito leve, descontraído, do jeito que o cearense ama. Todos os dias, eu e você, você e eu, temos um encontro marcado aqui na Verdinha, de 4 às 5 da tarde. Tô te esperando aqui na Hora da Verdinha. Bom Dia Nordeste, de segunda a sábado, às 5 da manhã. Conexão Verdinha, de segunda a sábado, às 9 da manhã. Com Elisiane Correia e Sávio Manfredini. Verdinha. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. Bafolê. Sua tarde com mais alegria, com o Rei da Comunicação, João Inácio Júnior. Gente, bola pra cima, olha a hora, olha o tempo. Tá voando. 92.5 Rádio Verdinha, 2 horas e 25 minutos. Tenho pressa de ser feliz. Ô, Glória, tenho pressa de ser feliz. Tenha você também pressa de ser feliz. Não deixe para amanhã as coisas que você pode fazer para que gerem felicidade para você. Muitas vezes a gente não é feliz porque a gente vai deixando para amanhã, para depois da manhã, aquelas coisas importantes das nossas vidas que vão gerar a alegria, a paz, a segurança, o sorriso, o bem-estar e a felicidade. Tenha pressa de ser feliz. Trate bem as pessoas que você tem que tratar. Cuide bem do seu emprego, cuide da sua saúde, cuide da sua família. Acorde dizendo: hoje eu vou ser feliz, apesar dos dramas da vida, apesar dos problemas pelos quais eu possa estar passando. Você é o gerador da felicidade para você. Não jogue só para Deus a obrigação de fazer o que você quer para ser feliz. Porque Deus não tem obrigação de nada. Nós é que temos obrigações diante dele. Faça a sua parte. Agora, se você for fiel a Deus, aquilo que você não pode fazer, ele vai te ajudar. Mas a sua parte você tem que fazer. Acorde para ser feliz. Não acorde já zangado com o mundo. Você vai estragar a sua própria vida. Se você está zangado com a esposa, com o marido, com o filho, com uma filha, com o vizinho, com o chefe, com o colega de trabalho, com uma situação qualquer da vida, não deixe que isso destrua ou acidifique, azede as relações suas com Deus, com o mundo, com as outras pessoas e mesmo com quem você tem problema. Jesus Cristo ensinou: resolve teu problema antes que piore. Ele fala em uma condição, de uma forma diferente, mas o âmago é isso. Resolva suas questões com quem quer que você esteja. Faça acordo, melhore a relação, vá para frente, construa sua felicidade, não a destrua com seus próprios pensamentos, com suas próprias atitudes, vamos dizer, com suas próprias mãos. Use seus pensamentos, suas atitudes, suas mãos, seus pés, sua inteligência e sua vida para construir boas relações no mundo, com você mesmo, com Deus, com as situações, com as outras pessoas. E seja feliz de verdade. Olha a inteligência artificial. Inteligência artificial não, inteligência emocional. E a inteligência racional também, use-as para ser feliz, para conquistar paz, alegria, felicidade. Mas tenha principalmente Deus em sua vida. Acorde para ser feliz. Levanta para a vida. Uhul, a glória. Você vai acelerar para a vitória e estourar o champanhe da alegria, do sorriso, do ânimo, da paz e da felicidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, meu Deus. Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Recebe a bênção aí. Receba. E segura. Recebe e retém. Receba. Porque o que Deus tem pra você, ninguém vai tomar. Uhul! É o futuro lindo! Bom, a Cláudia vai me contar uma. E pra você também. Vamos falar sobre Xuxa Meneghel? Bora. Bora. Xuxa Meneghel, no começo desse ano, fez um implante capilar. Ela, inclusive, falou para todo mundo, foi a Ana Maria Braga, contou sobre todo o processo, como foi, até a cirurgia, que durou cerca de 12 horas. E a novidade agora é que ela foi para o aniversário do Luciano Huck, na casa do Luciano Huck, e mostrou o novo visual. Oh, meu Deus do céu, como a Xuxa Meneghel tá com cabelo. Opa. E ela, muito feliz mesmo com os novos cabelos. Né? Muito cabelo, cabelo para dar e vender, né? Inclusive, ela se deixou fotografar quando chegava na festa do Luciano Huck, o Juno Andrade dirigindo o carro e ela ao lado, no banco do carona, super feliz da vida, com os cabelos novos. E aí a gente comenta: poxa, então, graças a Deus que aquela história com a... como é que é? Com a massagista que vazou, que Juno Andrade faz massagem com final feliz, que a Xuxa tá sabendo, não, parece que não refletiu negativamente no relacionamento dos dois, não, né? Porque ela estava com um sorriso de orelha a orelha. É, então, a Xuxa, há algum tempo atrás, ela fez tratamento... Esse ano ela fez tratamento de implante capilar, porque ela sempre teve muito pouco cabelo, sempre teve muito pouco cabelo. E com a idade, os cabelos foram afinando e diminuindo. Então, ela fez implante, transplante capilar. Ela tirou cabelo aqui de trás da cabeça dela, né? Os médicos, e colocaram na frente e em cima. E os cabelinhos começaram a viçar, crescer, e agora estão bem maiores, estão bem bacanas. E a Cláudia se referiu também à história de que vazou que o Juno Andrade foi fazer uma massagem erótica com profissionais. Massagem com final feliz. A pessoa que foi contratada pelo Juno Andrade, marido da Xuxa, ela vazou, ela publicou que ela fez massagem erótica com final sexual com Juno, né? E aí surgiu a notícia de que a Xuxa sabe e permite. Ele mesmo teria dito, ele mesmo, quando contratou a massagista, disse: minha mulher sabe que eu gosto desse tipo de massagem. E permite. Tem problema, permite, tem problema nenhum. Ah, mundo rei doido. É. Matando o seu cada qual, né? Ô, João, vamos dar o resultado da pesquisa? Bom, nós fizemos a seguinte pesquisa. A Bia do Brás, que foi do Big Brother Brasil, já está com 25 anos e ela continua dizendo que é virgem. A gente pode repetir rapidamente aqui a fala dela dizendo que é virgem, e nós fizemos uma pesquisa perguntando a você o seguinte, mas antes, Bia do Brás. Você ainda é virgem? Uhum. Por quê? Blogs, assim, não tem um porquê. Muita gente acha que é porque eu tô esperando uma pessoa perfeita e essas palhaçadas não existem, tá, gente? Príncipe encantado, pelo amor de Deus. Fala pra mim, olha pra mim quando for falar comigo. Eu não é esperando a pessoa certa. É porque não, também não é questão de religião. Eu escolhi esperar o momento que eu me senti. Você tem medo? Não, eu acho que na hora eu vou ficar assim, nervosa, normal. Mas eu trabalho com as minhas gays. Elas me ensinam tudo. Então, quando chegar o momento, eu vou estar profissional. Não, é diferente. É diferente? Bem, ela... Mas é muito diferente? Calma, é diferente. Porra, vocês me ajudam aí, gente. Vocês me ensinam. Bem, ela disse que quem está ensinando ela sobre relacionamento sexual são os gays. Ela disse, as minhas gays. E estão me ensinando, né? E na hora que ela for perder a virgindade, ela já saberá. Mas a moça lá que entrevistou, como é o nome dela? A blogueirinha disse, é diferente, com gay é diferente. Será que é? Bom, aí eu comentei aqui no programa. Ela disse que é virgem. Pode ser, mas para uma mulher vivida, que gosta de experimentar as coisas da vida, participar de festa, de baladas, de uma série de coisas, para uma mulher de 25 anos, com o tipo de atividade que ela sempre tem, muito sociável, muito desbocada, fala o que quer, vai onde quer, é atípico ser virgem, mas é possível. A gente perguntou a você, o que que você acha? Bia do Brás, você acredita que ela continua virgem? Sim ou não? Que ela é. Sim, que ela é virgem. Isso. E continua virgem. É. Sim ou não? Porque isso aí pode ser só marketing. Enquanto ela disser que é virgem, ela vira notícia. Bom, vamos lá. E pedimos que as pessoas participassem, prometendo que as 10 primeiras que dessem suas opiniões, a gente leria as opiniões delas aqui no programa. Cláudia Leite. Você acha que a Bia do Brás é virgem ou não? Das 10 primeiras pessoas que participaram, 8 acham que não, mas 2 sim. Quem acha que não? Cesário Loyola, em Barrinha Catunda. Evandro no Siqueira, em Fortaleza. Marcos na Maraponga, também em Fortaleza. Ribamar no Tancredo Neves, em Fortaleza. Paiva no Eusébio, ela só quer mídia, disse o Paiva do Eusébio. Daniele no Genibaú, Fortaleza. Juscelino também no Genibaú, Fortaleza. E Cícera em Piquer Carneiro. Quem acha que sim? Del da Parquelândia e Mazé de Baturité. Obrigada pela participação. 2 pessoas acham que sim, 8 que não. Eu acho que ela não é não, viu? Como eu disse, pode até ser, mas eu acho que não. E você, Cláudia? Eu acho que não. Quer dar opinião, Alisson? O que você acha, Luiz? Ele acha que não também. Agora... Eu acho que tá até feio, sabe? Porque hoje em dia, principalmente, né? É uma situação assim tão... Tem tanta outra coisa sobre falar, e ela chama a atenção ainda sobre esse assunto tão íntimo, pessoal. Não é? Né? Agora Cláudia, ela fala, todo mundo fala, né? Eu vou lhe... Pois eu vou lhe confessar uma coisa. Diga lá, João. Eu também sou virgem. É mesmo. Ai, meu Deus do céu. Gente, você sabe que isso é brincadeira, né, gente? É. Não vão acreditar nisso, não. Você não vai acreditar nisso, né? Difícil, né? Mas você tá falando, você tem credibilidade. Cláudia, tá bom. Vamos agora Gostou? Gostei, Cláudia. Vamos lá, gente. Olha, agora vamos pro fato da mulher que dentro do apartamento do casal, ela matou o marido dela policial com um tiro. A história é incrível, gente. Esse fato aconteceu já há alguns meses aqui em Fortaleza, mas a justiça decidiu uma coisa a respeito dela. Vamos lá. Quem é ela? Renata Iris de Souza Araújo Pinheiro. Ela está presa por matar o marido, o policial militar Wagner Sandes Pinheiro de Lima. O crime aconteceu agora no final do ano passado, em dezembro de 2024, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Renata assassinou o marido à bala após descobrir uma traição dele, ou seja, ele estava tendo um caso com outra mulher. Renata e o policial militar estavam casados há 10 anos. Momentos antes de ser assassinado, o policial mandou mensagem de WhatsApp para a irmã dele, dizendo que estava com medo de ser assassinado pela própria esposa, pois ela estava muito ciumenta, muito violenta e o estava ameaçando de morte. Agora você vai ouvir a versão da Renata. Para mim agora. Renata, essa é a versão dela. Renata conta que após uma discussão com o marido por causa de ciúmes dela, ele ameaçou matá-la. Olha o que é que ela conta. E depois você vai ver o que é que a polícia descobriu. A história dela é a seguinte. Então ela disse que após uma discussão com o marido por causa dos ciúmes dela, ele prometeu matá-la e puxou a arma para matá-la. Ela conta que se atracou com ele para não deixar ele matar. E na briga pela posse da arma, acidentalmente a arma disparou, pum, pegou nele e ele morreu. Pistola .40. Depois de matar, ela de fato ligou para a polícia, dizendo que havia atirado no marido e que queria que a polícia fosse juntamente com uma ambulância. Mas quando a polícia chegou e a ambulância chegou, ele já estava morto. Agora, o que a polícia diz? A polícia não acreditou na versão da mulher. Ele não tentou matá-la. Ele não estava armado e não houve briga pela posse da arma e nem a arma disparou acidentalmente. O que que a polícia descobriu? A polícia comprovou através da perícia que ela, cheia de ciúmes, pegou a arma do marido que estava guardada, sem o marido perceber, ele estava sentado na sala. Ela veio pelas costas e pum, atirou nele. Totalmente a traição. A polícia diz que não houve nenhuma luta. A polícia diz que ela decidiu matá-la por ciúme. Ela decidiu matá-lo por ciúme. Qual é a novidade? Esse fato aconteceu em dezembro passado. A novidade é que a justiça determinou que, por causa de toda a investigação da polícia, e que ela matou com dolo, a traição, ela vai a júri popular. Ela vai ser julgada num júri popular pelo crime. Em que ela matou o próprio marido. Cláudia, temos mais? Ainda tem tempo, né, Alisson? Ô, Cláudia, me conta mais uma, Cláudia. Vamos contar sobre o divórcio de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Opa! Opa. Foi divulgado por eles próprios, aliás, a assessoria de imprensa deles que divulgou. Então, eles divulgaram que o divórcio foi de uma forma tranquila, uma forma rápida e que tudo ficou bem, até porque eles têm 3 filhos e tudo ficou na tranquilidade. Pois olha, agora a informação, segundo foi divulgado pelo colunista Léo Dias, não foi assim não. Processos judiciais escancararam que a relação entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe, o casamento, terminou da pior forma possível. Até aqui, o que se sabe é que circulam entre eles, é que tudo caminha para que um embate seja dos grandes, sem previsão de terminar, caso uma das partes não dê o braço a torcer. Tudo porque, segundo o Léo Dias, descobriu, enquanto na vida real aparentemente está tudo bem entre eles, Virgínia e Zé Felipe, do outro lado, os processos judiciais escancararam que a relação não terminou bem não, aliás, terminou da pior forma possível. O fato é que o pedido de um bloqueio de 100 milhões de reais da conta da Virgínia Fonseca somada à quebra do sigilo bancário, mostram a insegurança instaurada na família e um racha quase irreparável para a imagem que eles construíram como um casal que se dava bem e que se separou, mas que continua tranquilo, e em prol, inclusive, dos três filhos. Em meio a tudo isso, existe um ensaio nada sutil para que ambos sigam mascarando a situação na rede social. As viagens, os momentos com os filhos e os discursos de que tudo segue na maior paz são, do ponto de vista judicial, absolutamente fantasiosos. Até aqui o que se sabe é que está correndo exatamente e está caminhando para um embate dos mais conturbados. O processo movido a pedido do Zé Felipe corre na sexta vara da família de Goiânia e Goiás. Diz muito sobre a indisposição do Zé Felipe com relação à Virgínia Fonseca. O Zé Felipe, como consta lá no processo, no pedido, ele quer ver todos os extratos da Virgínia Fonseca para assim avaliar de forma justa a divisão dos bens. O ex-casal, sobretudo, não esperava o vazamento de tantos detalhes que envolvem o divórcio do casal. E a partir de agora, com documentos e provas sobre o poder da mídia, vai caber à equipe estancar essa situação de alguma forma. Ou seja, ou eles têm de se entender, ou a briga vai ser muito grande, mas parece que a briga já vem há algum tempo. Aí, João Inácio Júnior. Sim, Cláudia. Sabe a história do avião? Sim. Que a Virgínia Fonseca alugou por R$1.800.000 Sim. para ir para a Europa. E a informação ontem dava conta de que eles estavam bem e que o Zé Felipe precisava do avião para o trabalho e ela foi a lazer. Essa é mais uma das mentiras que teriam sido divulgadas, que na verdade está tudo em suspenso. Ele usa o avião porque conseguiu juridicamente essa suspeição e essa investigação. E Virgínia Fonseca, então, teve para fazer o que ela queria, teve de alugar um outro avião. Bom, então, deixa eu só dar uma repassadinha aqui. A Virgínia Fonseca viajou para a Europa com vários amigos num avião particular. Um avião fretado, um avião táxi aéreo, vamos dizer assim, né? Tipo assim, o avião dela e do Zé Felipe tá com o Zé Felipe, que tá viajando com ele para fazer os shows dele. Ela contratou, alugou um avião para viajar com os amigos e tá pagando uma fortuna por esse avião, por essa viagem para a Europa, né? Agora, sobre a separação, vamos lá, só passando rapidamente de novo. Eles estão passando para a imprensa, para todo mundo e nas redes sociais, que a separação é linda, é fofa, não tem briga. Mas na justiça o pau tá grande entre eles dois. Zé Felipe pediu uma auditoria geral em tudo que é dela, porque a parte dele, ele quer. E o negócio estaria brabo. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e nós vamos trazer em seguida algumas matérias muito curiosas aqui no programa. Gente, Raul Gil, internado no hospital. Raul Gil foi internado ontem no hospital e, pelas informações que nós estamos recebendo, Raul Gil está ainda internado no hospital. O que que aconteceu com o Raul Gil? Nós temos a informação aqui no programa Bafolê. E já que a Cláudia Leite falou de Virgínia Fonseca, tá comprovado. A Virgínia Fonseca está mesmo tendo um caso com o jogador Vini Júnior. E a gente traz as provas cabais, finais, logo depois do intervalo comercial. Cláudia, tem mais, né, Cláudia? Tem. A Poliana, a mãe do Zé Felipe, também entra na história e deu a sua opinião sobre esse possível romance entre Virgínia Fonseca e o Vini Júnior, agora separada do filho dela, o Zé Felipe. Essas e outras a partir do próximo bloco aqui no Bafolê. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha! Uou, Bafolê! Vem aí 3 dias que vão mudar o rumo do seu negócio. Feira do Empreendedor e Ceará Tech Summit, de 8 a 10 de outubro no Centro de Eventos do Ceará. Soluções acessíveis, conexões reais e muita inspiração no maior evento de empreendedorismo e inovação do estado. É gratuito e feito para você que quer se destacar e impulsionar seus resultados. Inscreva-se gratuitamente em sebraeceara.com.br. Realização Sebrae. Tem histórias que nascem da coragem e ganham força quando alguém acredita. A quarta edição do Terra de Sabidos já está no ar. Destino? Universidade. Conheça iniciativas e saiba como elas, junto com a educação, estão abrindo portas para mudar a vida de milhares de estudantes da rede pública do Ceará. Projetos reais, sonhos possíveis e futuros construídos com apoio e esperança. Acompanhe agora essas histórias no portal e no YouTube do Diário do Nordeste. Apoio Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. O governo não para, o Ceará avança. E patrocínio Alerce, uma história de compromisso com o Ceará. Clube do Brega, o romantismo, a irreverência de quem ama e vive o jeito brega de ser. Eu não sou brinquedo não. Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto. Eu não sou cachorro, não. Clube do Brega, de segunda a sábado, às 10 da noite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Conexão Verdinha, de segunda a sábado, às 9 da manhã, com Elisiane Correia e Sávio Manfredini. Verdinha, Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê. Cláudia Leite. 92.5 Rádio Verdinha, de volta ao Bafulê, 2 horas e 45 minutos. Bora de alô? Vamos honrar quem nos honra com a sua presença. Alô! Alô, com a sua alegria, com a sua energia positiva, para nós todos aqui do Bafulê. Vamos dar alôs. Vamos dar alôs. Nossos queridos ouvintes. Ai, que o sistema ajude. Olha, um alô para Gleide Araújo e Itabaiana Sergipe, ligadinha aqui no Bafulê. Muito obrigada, Gleide. Sou fã de vocês, acompanho todos os dias o programa. Eu estou em Exu, Pernambuco. Meu nome é Silvana. Boa tarde, Silvana. Um abraço para o José Alberto, no bairro Antônio Bezerra, aqui em Fortaleza. Um abraço para o Chonado, em Oricuri, Pernambuco. Ivanilda Moreira, de Morada Nova, assiste o Bafulê todos os dias, muito obrigada, em meu nome, nome de João Inácio Júnior, de Alisson Marques e toda a grande equipe que faz o Bafulê. Um abraço para Célia Caracas, no bairro João 23, aqui em Fortaleza. Boa tarde, meu nome é Danilo, aqui em Maracanaú. Adoro quando o seu Jereba e o vovô Maraponga participam do Bafulê, e nós também. Muito obrigada por sua audiência, Danilo. Boa tarde, João Inácio, Alisson e Cláudia Leite. Seu cabelo ficou muito bonito, João. Olha aí, um elogio para o João. Ela, quem disse esse elogio, Adriana em Maranguape. Teodoro Estrela em Feira de Santana, na Bahia. Já passei por lá, é muito linda a sua terra, meu amigo. Boa tarde, Claudinha, João e Alisson. Manda um abraço para Tavares, Sandra, Tainara, Scooby e a Estelinha, ou Estrelinha, em Sobral. É Estelinha ou Estrelinha? Bom, a turma linda, sintam-se todos beijados. Aqui no Bafulê. Tamo junto. Vamos levantar pra vida, ânimo, fé, força e coragem. Claudinha, nós temos muitas informações, nós prometemos muitas informações. Vamos começar, porque nesse bloco tem duas aqui, né? Virgínia Fonseca tá mesmo. Tem mais dúvida, não? Virgínia Fonseca tá mesmo com Vini Júnior e é futucando geral. Estão no trelelei do tralalá mesmo. Negócio é íntimo, viu? Desse jeito. E o Raul Gil, 86 anos, foi internado no hospital. Será que é muito grave? Não é grave? O que está acontecendo? Está no hospital ainda, pelo que nós sabemos. Cláudia, me conta uma, Cláudia. Bom, vamos falar sobre a violência em Sobral, que é cada vez maior. Nós contamos ontem que, anteontem, no espaço de madrugada até amanhã, o início da manhã, foram 3 mortes violentas, 3 assassinatos em Sobral. Pois é, pois ontem à tarde aconteceu o 4º assassinato. E aí a polícia agora continua investigando, mas o caso está muito sério em termos de violência, a violência lá em Sobral. Ontem à tarde, no Parque Santo Antônio, um homem foi morto a tiros num lava-jato. Segundo o que a polícia apurou, era por volta das quase 4h30, 4h40 da tarde, quando o matador chegou no local, no lava-jato, O Lava Jato fica na rua São Cristóvão, no bairro Santo Antônio, e executou esse homem a tiros. A polícia logo chegou ao local, a perícia forense também. Não há ainda informações oficiais sobre a motivação, a autoria e também a identificação formal oficial da vítima. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando mais esse crime. 4 assassinatos em menos de 24 horas na cidade de Sobral. Sobral registra 75 assassinatos desde janeiro deste ano. Olha, deixa eu falar para vocês a respeito de um dos assassinatos acontecidos ontem em Sobral. Uma coisa muito impressionante. A Cláudia Leite contou o fato e a polícia descobriu porque que um vigilante, no primeiro dia de trabalho, foi assassinado ontem lá em Sobral. Presta atenção nessa história que ela é louca. Anteontem. Isso. Não foi ontem. Não, ontem foi o mototaxista e dois outros homens. Mas três não foram assassinados? Foram, três. Um deles era o vigilante? Não, já foi outro. É. Então, antes de ontem, um vigilante foi assassinado em Sobral. No primeiro dia de trabalho, um casal chegou lá onde o vigilante trabalhava, mandou todo mundo se deitar, todo mundo se deitou, era uma empresa... É uma empresa? É um laboratório de análises clínicas. Quando os rapaz e a moça assaltantes e assassinos recolheram os celulares de todo mundo para dar a impressão que era um assalto, mas eles não foram para lá para assaltar, eles foram para matar o vigilante. Todo mundo deitado no chão, vigilante deitado no chão também, que eles obrigaram o vigilante a se deitar no chão, quando no final eles tum, tum, tum, tum, vários tiros na cabeça do vigilante. Primeiro dia de trabalho, o vigilante foi assassinado. Por quê? Porque o tio do vigilante, que também é vigilante, colocou na rede social que quem manda em Sobral não é facção, é a polícia. Presta atenção, por causa disso, a facção dominante na área mandou matar o sobrinho do vigilante que fez a postagem na internet. Deu para você entender? Então, o vigilante que morreu era sobrinho do vigilante que escreveu na rede social que quem manda em Sobral não é facção, é a polícia. Aí, o vigilante que morreu foi trabalhar. E a facção teve informações de quem teria ido trabalhar naquela hora, naquele local, era o tio do vigilante que morreu. Era o que escreveu na rede social que quem manda em Sobral é a polícia e não facção. Pois bem, então porque esse vigilante escreveu na rede social quem manda na Sobral não é facção, é a polícia, a facção determinou que ele devia morrer. E achou que ele... O tio ia prestar serviço na empresa naquele dia. Mas quem foi o sobrinho dele. Primeiro dia de trabalho. Foi confundido e foi assassinado. Ô, mundo rei maluco. Negócio tá feio, né, gente? Negócio tá feio. Eu. Agora, vamos aqui por outra informação. Cláudia Leite, me conta uma aí, só pra eu me organizar. Me conta uma só pra eu me organizar. Conto sim, vamos falar sobre Padre Marcelo Rossi, antes e depois. O Padre Marcelo Rossi postou na rede social uma foto dele antes, naquela época em que ele estava extremamente debilitado. Olha aí, quem está acompanhando, extremamente cansado, e colocou a foto no depois. Ele já saudável, bem forte, marombado, e ele colocou a seguinte expressão na legenda: cuidado. Ele colocou... A mensagem que ele colocou que as pessoas, que todos nós precisamos ter cuidado espiritual, cuidado físico, cuidado mensal ou cuidado mental, melhor dizendo. Na frase, é porque eu estou com certa dificuldade aqui em abrir a legenda. Se você quiser, eu falo aqui do Raul Gil. Pronto. Enquanto aí, você se encontra. Enquanto isso, eu procurar a legenda certinha. Pronto. Que ele colocou. Então vamos lá, gente. Vamos falar aqui do Raul Gil. Raul Gil foi internado ontem em hospital e continua hoje internado em hospital. Eu vou ler aqui o que foi publicado num site de informações sobre o Raul Gil e depois eu vou colocar a própria voz do filho do Raul Gil dizendo o que aconteceu com ele, certo? O portal Léo Dias, que divulgou primeiro essa informação, diz que teve acesso à informação de que Raul Gil foi internado em um hospital particular em Indianópolis, São Paulo, na noite de ontem, quarta-feira. O apresentador deu entrada caminhando até o pronto-socorro por volta das 7:30 da noite de ontem. Ele passou por alguns exames e teve a internação clínica orientada pela equipe médica. Ou seja, depois dos exames, o médico disse, vai ficar internado. Segundo o portal Léo Dias, o apresentador não precisou passar por operações, por cirurgias. A causa da internação, até essa notícia ser escrita, não havia sido divulgada. Aí o portal do Léo Dias diz, a princípio não é possível determinar a gravidade do quadro de saúde de Raul Gil. Até o momento desta publicação, nem a família ou a assessoria se pronunciaram sobre a informação. Agora nós já temos um áudio gravado pelo filho do Raul Gil, contando como é que está o Raul Gil, porque que ele foi internado. Vamos acompanhar quais as informações que o filho do Raul Gil presta a respeito da internação do Raul Gil. Então, é Raulzinho. O doutor Felizola, que é o médico da família, é o médico exclusivo do senhor Raul Gil, doutor Sérgio Felizola, pediu sempre que quando ele tivesse qualquer indisposição, para ele ir lá no Muriá, que fica do lado da casa dele, para fazer algum exame. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi para o Muriá, fez um exame, ele estava com uma cólica forte e foi lá para o Muriá e está lá no Muriá fazendo o exame. Está tudo bem, graças a Deus. Ele... Bom, então, pelo que eu entendo, o filho do Raul Gil não deu muitas informações. Sentiu uma cólica, foi para o hospital, está fazendo exames e o médico mandou ficar internado. Claro que isso aí não é tudo. Que cólica é essa? Que problema é esse? Por que, após os exames, os médicos mandaram ficar internado? Chegaram mais informações, Clópia? Tem uns detalhes que o próprio filho do Raul Gil, nessa fala, ele disse que o Raul Gil é muito amigo do médico que o acompanha. E então, o médico disse, olha, se você sentir alguma coisa, alguma indisposição, por conta da sua idade, procure o hospital. E segundo o que está sendo divulgado agora, foi assim que aconteceu. O Raul Gil sentiu uma indisposição, uma cólica, e foi para o hospital fazer exames. E como ainda o fato de ele morar bem perto do hospital, ele achou melhor seguir a orientação médica. Mas ainda assim, é nebuloso o que ficou divulgado. A família não quer divulgar. Ele teve uma cólica. Acompanhe comigo. Se você sente uma cólicazinha besta, deu uma cagadinha, acabou, passou. Mas a cólica devia estar incomodando muito. E aí ele foi para o hospital. Foram feitos vários exames ontem e o médico disse, fica no hospital, vai ser internado. O médico disse, tá bom, beleza, foi só uma caganeirinha, vai para casa. Não, alguma coisa pode ter acontecido, né? Porque o médico disse, vai ficar internado e ele está internado. Talvez, estão chegando mais informações, porque muitas vezes é uma precaução médica. Você tem 86 anos, fica internado. Mas como não é nada, vai para casa. O Alisson Marques acabou de achar a razão. Diverticulite. Essa cólica, essa dor de barriga que fez o Raul Gil ir pro hospital e ficar internado, é diverticulite, né, Cláudia? O Alisson colocou aí. E diverticulite é um problema dos intestinos, que não tem cura, não tem cura. Quando a pessoa tem, vai levar ele pro resto da vida. Não sabemos se o Raul Gil já tinha esse problema há algum tempo, mas esse problema tá agora com o Raul Gil. É chato, é enjoado, a pessoa vai pro hospital. Às vezes é simples, um pouquinho de diverticulite, às vezes é muito grave. Quem morreu com problema de diverticulite? Tancredo Neves, teve diverticulite. Parece que houve um erro médico lá no procedimento cirúrgico que ele foi fazer por causa da diverticulite. Lembra do presidente eleito que nunca assumiu? Morreu de diverticulite no hospital, Tancredo Neves? Pois é. Então, Raul Gil está com diverticulite. Muita gente tem e não é nada. Não é nada. Às vezes é pouquinho, mas maltrata, tem que fazer tratamento e tal. Então tá aí. Tá sendo divulgado agora, né, Cláudia? Exatamente. O filho do Raul Gil informou, ainda depois de todas essas informações que acabamos de repassar e que o Alisson descobriu agora, postou agora para nós, que o Raul Gil está bem e que é a primeira vez que ele foi diagnosticado com diverticulite. Segundo o filho do Raul Gil, o Raulzinho, como é conhecido, o pai dele está bem, deve receber alta esta semana. Pois é, diverticulite não assombra, não assombra. Né? Ele tem 86 anos, como a Cláudia falou e a informação foi dada pelo filho do Raul Gil, ele não tinha sido diagnosticado com esse problema antes. É um problema novo para ele, diverticulite. Mas vai passar bem por isso, sem problema. Com fé em Deus. Aloysio Vilar, meu compadre. Boa tarde, meu brother. A Hora da Verdinha. Aloysio Vilar. Ai, ai, ai. Boa tarde, João. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que acompanham o Bafulê. Cadê o som? Tá saindo aí. Eu vou... Dá certo? Eu vou lhe emprestar o meu telefone. O meu microfone, a Rocha. João, boa tarde pra você, boa tarde a Claudinha e a todo mundo que acompanha o Bafulê. Daqui a pouco tem a nossa Hora da Verdinha, 16h, no Som da Verdinha e na tela da TV Diário. E olha, João, com uma notícia triste aqui pra economia do nosso estado, porque o governo do Ceará acaba de decretar emergência, estado de emergência por conta do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ou seja, o Ceará demonstra que não está reagindo bem a essas tarifas. A situação de emergência ocorre quando há um comprometimento parcial do poder de resposta do poder público. Portanto, o governo já não consegue lidar com essa questão do tarifaço que foi imposto pelo Donald Trump. Gente, eu vou entrar aqui um pouquinho no seu comentário. Pois não, João. A gente, claro que nós lemos e nos informamos muito para informar as pessoas. A gente não tem entrado muito nessa história do tarifaço dos Estados Unidos aqui no programa, né? Mas o seguinte, há muitas das exportações do Ceará são para os Estados Unidos. E com esse tarifaço dos Estados Unidos, os importadores americanos deixaram de comprar muitos dos nossos produtos. Por quê? Porque ficou muito caro para eles comprar produtos cearenses. Então, com essa baixa nas nossas importações, o nosso estado já está começando a ter problemas, né? Exatamente, João. E daqui a pouquinho a gente vai repercutir isso com a nossa correspondente lá de Brasília, a Flávia Rabelo, e também com os nossos repórteres aqui do Diário do Nordeste. E olha, João, além disso, a gente vai falar também do programa Gás do Povo, que vai ser lançado hoje pelo presidente Lula, viu? O benefício é uma ampliação do atual Auxílio Gás e tem a expectativa de atender mais de 15 milhões de famílias de baixa renda em todo o Brasil. E, inclusive, vai ser no esquema de vouchers agora. Antes era um valor que as famílias recebiam acrescentado ao Bolsa Família e agora será de fato aquele valezinho mesmo, aquele voucher que os brasileiros irão receber. E além disso, hoje teremos Alisson Marques no nosso momento fofocar, Alisson, o homem que sabe só tudo dos bastidores da televisão brasileira, e para falar desse sucesso que tá vale tudo, hein, João? Inclusive a gente vai falar dos recordes que a Globo bateu em uma só noite. Foram 4 recordes em um só dia, recordes de audiência, isso muito também por conta do anúncio lá do William Bonner, que ia deixar o Jornal Nacional e aí entregou para a novela com audiência sensacional. Daqui a pouco esse e outros assuntos a gente confere com o Alisson Marques aqui dentro da nossa Hora da Verdinha. Então espero todos vocês, 16h, é a nossa Hora da Verdinha. Então a gente volta... A gente volta. Sim. A gente vai pro intervalo comercial. A gente volta já. Claudinha, vamos anunciar os assuntos em seguida. Vamos sim. Vamos falar sobre uma apresentadora famosa, que ela diz: olha, Van, o povo vai me matar, mas eu odeio envelhecer. E ela explica o porquê. E mais, nós vamos também contar sobre o marido que matou a esposa, ela, uma cigana de 20 anos, no momento em que ela brincava com o filho deles de 3 anos no colo. E o que ele fez em seguida, a gente conta a partir do próximo bloco. Olha, ei, macho velho, você já se preocupou com a sua próstata? A próstata, o O câncer da próstata é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. E os homens que morrem de câncer de próstata morrem porque se descuidam. Não vão fazer o examezinho ou os exames da próstata e muitas vezes quando vão descobrir o câncer ele já está muito adiantado, opera, sofre e morre. Portanto, é preciso fazer os exames quando você está bom, a partir dos 40 anos. Tem que ir no médico, qual o médico é? Urologista. Urologista! Agora nós temos aqui uma novidade muito interessante. Os cientistas acabaram de descobrir uma coisa muito bacana, muito interessante a respeito da prevenção do câncer de próstata e você não vai perder de forma nenhuma. Nós anunciamos há poucos instantes uma do Zezé de Camargo sobre o cantor... Eduardo Costa. Leonardo, amigos e amigas. O Leonardo, eu acho que ele é meio doido. Leonardo. O cantor Leonardo. Eu acho que ele é meio doido. Ele faz umas brincadeiras. Ele é muito gente boa. Todo mundo ama o que ele faz. Mas o Zezé de Camargo conta uma coisa que o Leonardo. Não, o Zezé de Camargo conta uma coisa que o... É porque quem vai contar é o Zezé de Camargo sobre o Leonardo. Obrigado, Cláudia. Você sempre ajuda muito. Eu realmente troco muito. Ela está sempre preocupadinha em me ajudar. Isso é muito bacana. Mas veja bem. O Zezé de Camargo conta uma coisa que o Leonardo fez impressionante. Só um doido que faz. A gente vai ter tudo isso e muito mais no programa Bafolê depois do intervalo comercial com Alisson Marques, comigo João Inácio Júnior e com ela, Cláudia Leite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha! Para Flu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar para a Flu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Eu digo sim ao povo brasileiro. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado do imposto de renda zero pra quem ganha até 5 mil reais. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado do pé de meia que mantém o jovem na escola. E quem tá do lado do povo brasileiro, tá vendo 2 milhões de pessoas saírem do Bolsa Família porque agora tem emprego. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Clube do Brega, o romantismo, a irreverência de quem ama e vive o jeito brega de ser. Eu não sou brinquedo não. Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto. Eu não sou cachorro não. Clube do Brega, de segunda a sábado, às 10 da noite. Verdinhos, Daniela Delavor e Sávio Manfredini acordam você e te dão o primeiro bom dia. Bom Dia Nordeste, de 5 às 9 da manhã, junto com Rádio Notícias Verdes Mares. Você conectado com a notícia. Elisiane Correia e Sávio Manfredini apresentam o Conexão Verdinha, de segunda a sábado às 9 da manhã. A informação chega primeiro, a hora da Verdinha, das 4 às 5 da tarde. E não para por aí, de 7 às 8, Verdinha Notícias. O rádio na TV, com mais participação, entretenimento, esporte, serviço e informação com credibilidade. Verdinha, Verdinha, o jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha! Clube do Brega, o romantismo, a irreverência de quem ama e vive o jeito brega de ser. Eu não sou brinquedo não. Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto. Eu não sou cachorro não. Clube do Brega, de segunda a sábado, às 10 da noite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafolê. Bafolê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. A Cláudia Leite vai dizer as horas. Verdinha 92.5, 3 horas e 8 minutos. Já observou que a tarde tá linda? A tarde tá linda. E quem faz a tarde linda é você, é sua cabeça. Eu poderia estar no melhor lugar do mundo, mas se eu não disser para mim que aquele lugar é bom, se eu deixar que os problemas destruam a minha visão do que é lindo, se eu deixar que os meus sentimentos ácidos não me permitam ver tudo que é bom que está ali, eu não conseguirei achar o melhor lugar do mundo bonito e nem conseguirei desfrutar de tudo aquilo que aquele lugar bonito tem para me oferecer. É uma questão de postura mental, de querer. Aí você diz: mas João, você está falando o óbvio ululante. O óbvio ululante. É claro que um lugar bonito é bonito. Não é bem assim. Eu tenho um amigo que uma vez me procurou numa situação lastimável, emocional, e me disse: eu tenho riqueza. Eu moro num dos mais lindos apartamentos e mais caros de Fortaleza. Eu tenho o carro que eu quero, a mulher que eu quero. Eu faço o que eu quero. Os melhores restaurantes, melhores roupas, melhores perfumes. Eu tenho dinheiro para realizar todos os meus sonhos, mas o meu melhor sonho, que é ser feliz e ter paz, eu não tenho, eu não os tenho. Situação emocional, mental lastimável naquele momento. Ele estava passando por uma ansiedade profunda. Então, nem sempre estar no lugar mais bonito vai ser o lugar mais bonito para nós, porque a gente muitas vezes não consegue aproveitar pela situação que está passando. Por outro lado, muitas vezes nós estamos em situações absolutamente desfavoráveis, cheio de problemas, num lugar que não é bacana, e ainda assim a paz entre nós, a alegria interna e a felicidade. Existe um monge budista, o país dele é Vietnã. Ele não mora mais lá. Mas ele disse, ele escreveu um livro dizendo assim, que numa das partes do livro ele diz que a gente pode estar numa prisão, dentro de uma prisão, e ainda assim a mente da gente nos dá tranquilidade, paz e felicidade. Então tudo é uma postura mental, mas essa felicidade depende muito mais. Sim, depende das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, de como a gente encara as coisas, né? De como a gente tem fé de que aquelas situações ruins vão ser ultrapassadas. Isso é importante. Os dramas, os dilemas, as coisas ruins que estão acontecendo, a gente tem que ter fé de que elas vão ser ultrapassadas. Aquelas cadeias que nos prendem, sejam com muros e grades, ou cadeias psicológicas, cadeias mentais, vão ser superadas. Os problemas vão ser vencidos e vão ser mesmo. Isso nos enche de fé, de esperança, de certeza de que o mal que estamos passando vai ser superado. Busque Deus de verdade. Procure Deus de verdade. Jesus Cristo, aprenda mais sobre Ele. Lute, batalhe, e você vai ver que qualquer que seja a sua situação, na riqueza, mas na infelicidade, na pobreza e na infelicidade, os problemas todos vão ser superados. E em qualquer condição ou situação, você vai ultrapassar, vai vencer, vai ser feliz, ô glória, vai acelerar para a vitória e vai estourar o champanhe da alegria, do sorriso, do ânimo, da paz e da felicidade. Em nome de Jesus Cristo, é vitória para você, é cura para você, é tempo novo para você. Ô glória, acredite. Com Deus. Deus e com postura mental e atitude, virá a vitória. Recebe a bênção, recebe a felicidade, recebe a paz, recebe tempo novo. Recebe! Recebe em nome de Jesus e segura, recebe e retém, porque o que Deus tem para você, ninguém pode tomar. Oh, é tempo novo, é futuro lindo, e eu também, eu, João Inácio Júnior, também recebo em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Obrigado, Deus. Jesus. Obrigado, Espírito meu Deus. Santo. Obrigado, meu Deus. Ô, Cláudia, é você, Claudinha. Vamos dar a informação completa que ficamos devendo sobre Padre Marcelo Rossi no bloco passado. E chegaram mais informações sobre a internação, o internamento de Raul Gil. Ele está no hospital. Acaba de sair o boletim médico, mas antes a Cláudia vai falar aquilo que ela começou e não concluiu sobre o Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi usou suas redes sociais para postar duas fotos. Um antes, que foi em 2016, em que ele estava muito abatido, magro e abatido, e o depois, que foi agora, essa foto do depois, foi agora em 2025, que ele está com um semblante mais feliz e um corpo bem mais fortalecido. Bom, na legenda ele colocou: amados, hashtag TBT, muito obrigada pela oração. E colocou mais: atenção, a importância do cuidado com o tripé, corpo, mente e espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. A melhor escolha é a vida. Vocês estão se cuidando? Foi o recado do padre Marcelo Rossi, hoje colocando essa foto do antes e do depois. Aí você, João Inácio Júnior, eu já sei qual é a resposta, mas vou perguntar. Você está se cuidando? Tô. Ih, eu não tô tão fraco? Tô, é porque assim, eu fui um cara que me cuidava muito pouco. Sim. Eu passei a me cuidar melhor, de 5 anos pra cá. Mas ainda tô negligente. Raramente eu vou pro médico, raramente eu faço os exames e ainda não tô com a alimentação perfeita. Mas, se eu for me comparar com a maioria das pessoas que não tem nenhuma preocupação, eu tô me cuidando, mas preciso me cuidar melhor. E você, Entendi. Cláudia, tá se cuidando? Estou me cuidando, sim, porque como bariátrica eu não posso, não quero, não devo e nunca vou jogar o que eu ganhei tudo, né? Toda a minha vitória do lado de fora. Certíssimo. Mas mas custa muito. Pronto. É o investimento. Eu tenho cuidados, eu não me alimento, eu não como certas coisas. Pode me oferecer muito de coisa que o pessoal come, eu não como. Porque aquilo não é saudável. Uhum. E, se eu for te dizer a relação de coisas, as comidas que eu como hoje são algumas comidas que não fazem mal. Eu devia ampliar um pouco o leque de alimentações saudáveis, mas esse é o erro, né? Eu devia comer mais coisa saudável, porque eu como apenas umas, me restrinjo muito àquelas. Mas assim, 70% das comidas que estão aí nos restaurantes, nos supermercados e nas mesas das pessoas, eu não como. É, né? Não, jeito nenhum. Batata frita eu não como. Opa, são duas batalhas, né? Uma eliminar e outra manter, né? Um estilo de vida saudável. Fritura com óleo, eu não trisco. Qualquer coisa que foi feita no óleo quente, frito, eu não como. Sim. Eu como até a carne assada na brasa ou no air fryer. É? Mas com... Não como. E aí, se eu for dizer a relação de coisas que eu não como hoje, é muito grande. É bem vasta, né? Alisson Marques, eu posso perguntar? Pode. Você está se cuidando? Marromeno. Marromeno, para menos ou para mais? Não para menos. Claudinha. Ei, a gente pode perguntar para a galera? Pode. Bora. A gente quer saber de você. Olha, a gente dá tanta informação sobre saúde aqui, incentivando uma qualidade de vida, vida saudável, para que você possa realizar seus sonhos. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas a gente quer saber, você está se cuidando? O que é se cuidar? Vou dar uma explicação para você, que tem muita gente que não tem uma ideia. Acha que se cuidar é isso e aquilo. Se cuidar, fazer uma ginásticazinha, sempre, ou na academia, ou em casa, ou pelo menos uma caminhada boa todos os dias, ou dia sim, dia não. Evitar alimentos que fazem mal, e são muitos. Ter um bom sono. Olha, eu não tenho sono. Eu sou uma pessoa insônia. Ah, fiz de tudo para dormir, mas eu durmo pouco. Isso é genético, não tem jeito. Já tomei remédio. Daqui a pouco o remédio não funcionava mais, eu larguei. Então, é uma coisa que eu nunca vou ter. É sono. Mas vamos lá. Dormir bem, fazer uma ginásticazinha, evitar um monte de tipo de alimento e sempre ir ao médico. Aí já é uma vida saudável. Você se cuida, sim ou não? Pois é. E aí a gente quer saber, participe da nossa pesquisa. É, o que que falta melhorar? O que que você está fazendo? O que que você já conseguiu? Sim ou não? Ou as pessoas têm que dar essas respostas todas? Você está se cuidando, né? Sim ou não? É. A pessoa pode dizer algum detalhe sobre a resposta, né? É verdade. Nosso código em Fortaleza é 85-988-87-1306. 988-87-1306. As 10 primeiras pessoas que participarem, nós leremos as suas respostas. Cláudia, agora a gente vai falar do Raul Gil. Exato. Acabou de chegar o boletim oficial emitido pelo hospital onde o Raul Gil está hospitalizado. Bom, o Raul Gil está hospitalizado no hospital. O boletim médico saiu há pouco e exatamente é uma confirmação das informações que, de forma brilhante, Alisson Marques produziu aqui para nós. O boletim diz: o apresentador, senhor Raul Gil, encontra-se internado no Hospital Moriá desde o dia 3 de setembro, ou seja, ontem, onde foi diagnosticado com abdômen agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Seu estado de geral é estável, com previsão de alta nos próximos dias. O senhor Raul Gil está sob os cuidados da equipe comandada pelo Dr. Sérgio Filizola, cardiologista, assinatura do boletim médico do hospital Moriá. Isso porque esse boletim foi emitido agora, exatamente porque foi agora no início da tarde que, olhando o resultado dos exames, os médicos diagnosticaram que Raul Gil está com diverticulite, abdômen agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Diverticulite são os probleminhas nos intestinos, né? Como eu disse aqui, às vezes é sério, mas geralmente não é muito sério. Muita gente tem e vai controlando essa coisa. Ele sentiu uma dor grande de barriga, foi pro hospital e tá no hospital Raul Gil. Agora presta atenção, gente. Virgínia Fonseca. Eu vou ficar em pé pela primeira vez hoje do programa. Hoje eu não fiquei em pé muito, né? Mas vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Amigos da Globo. Brincadeira, não sou... Como é o nome do Amigos da Globo? Que nem Galvão é mais da Globo, Bueno. Agora tá no SBT, né? Galvão Bueno. Galvão Bueno, amigos da Rádio Verdinha 92.5 FM. Atenção, Brasil. Surgiram histórias... Sim, é sobre a Virgínia Fonseca. As últimas informações tiram qualquer dúvida e mostram a certeza de que ela está mesmo futucando, furunfando, tendo um caso com o jogador Vinícius Júnior, o famoso Vini Júnior. Primeiro a divulgar a informação foi o Léo Dias, de que ela foi para a Espanha e esteve no hotel com o Vini Júnior, esteve no quarto fechado com o Vini Júnior, esteve trancadinha no quarto do hotel com o Vini Júnior, jantou com ele. Eles pediram a janta, né? Jantaram dentro do quarto e com certeza se jantaram também. Eu acho que a própria Virgínia Fonseca foi quem deu essa informação pro Léo Dias. Eu acho que ela, sendo uma mulher midiática, ela é uma mulher de mídia, ela precisa do bafulê do TTT. Porque se ela quisesse se encontrar com o Vini Júnior e ninguém descobrir, ela se encontrava. Com certeza. Mas ela precisava pegar o Vini Júnior, porque ela estava desejosa de pegar o Vini Júnior, e ao mesmo tempo ela precisa dessa mídia. Porque o que faz os digital influencers existirem é bafulê, é TTT. Então ela precisava desse TTT. Então eu acho que ela disse: Léo, eu vou te contar, Léo Dias, que eu vou contratar um avião, vou viajar para a Espanha com uma ruma de gente numa turnê, e lá eu vou me encontrar com ele no hotel. Eu vou te passando a informação. E tu, Léo Dias, bota a informação no teu canal, nas tuas redes sociais, que o Brasil inteiro replica, e é bom para mim e é bom para tu. Aí tu faz de conta que tu descobriu, não foi eu que te contei. Porque como é que o Léo Dias vai descobrir que lá na Espanha ela se tranca no quarto com o Vini Júnior? Se ela não quisesse, ela ia pra Espanha, ela se disfarçava todinha, ninguém ia saber que era ela que estava entrando no quarto do Vini Júnior. Agora ela foi flagrada num iate, num barco de luxo, em alto mar com o Vini Júnior. Foi flagrada chegando. Inclusive, já chegando de volta do passeio. Aí pronto, as imagens já são registradas, né? E tá tudo aí. A gente vai comentar as imagens que estão divulgadas em muitas redes sociais, em jornais, né? A gente comenta aqui pela Rádio Verdinha, né? Então tá ali ela é mostrada no iate, é um barco lindo, um barco grande. Eles viajaram só amigos, é um barco particular, e ela é vista chegando no mesmo barco com o Vini Júnior. Então não tem mais dúvida não, né? E é o que pensava que Zé Felipe e ela não tinham se separado. Eu ainda tenho dúvida. É mesmo? Acaba pra ser desconfiado sou eu. Ainda tenho dúvida que esse casal esteja separado meu. Mas eu já tô quase com certeza de que não realmente... Entendi. Eu ainda tenho dúvidas. Mas quase com quase. Certeza. Porque você vê, se eu tenho quase certeza de que o casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca tá separado, então, eu não tenho certeza absoluta. Tem uma brechazinha pra dúvida, né? Então, eu tenho quase certeza de que o casal está separado. E, por isso, eu tenho ainda dúvidas de que o casal esteja, de fato, separado. Deu pra entender? Ou eu fui complicado demais? Deu pra entender, né? Eu acho que, olha, com todo o respeito que você merece, os 27 anos que trabalhamos juntos, você ficou em cima do muro, hein? Eu acho que... Né? Pode ser que o casal esteja separado, que isso ainda seja parte de um marketing, mas é quase 100% de certeza de que Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão de fato separados e que ela está pegando o Vini Júnior aí, está provando aí, ela está provando dele e ele está provando dela. Pronto. E a Poliana Rocha, a mãe do Zé Felipe, sim. Postaram uma foto, né, lado a lado, porque Virgínia Fonseca e Vini Júnior nunca tiraram ainda uma foto juntos, oficiais e tal. E a pergunta... Mas são vistos aí no iate, saindo juntos do iate. Exatamente. Foram pro alto mar. Exatamente, mas fotos juntas eles ainda não tiraram nem postaram. Aí a pergunta é, a fila andou? Virgínia e Vini Júnior estão curtindo o passeio de iate juntos na Espanha. Sabe quem curtiu esse comentário? A Poliana Rocha, que é a mãe do Zé Felipe. E aí muitos internautas criticaram, muitos apoiaram. E os que apoiaram disseram, ela não curtiu? O Zé Felipe tá saindo com a Ana Castela? Acabou, meu povo. Ponto final na história, vida que segue. Ela tem todo o direito, sim. E eu também acho que ela tem. Eita, não é não? Lindo. Concluí. O Alisson Marques está avisando, é intervalo. Então a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. A gente volta com o quê, meu povo, meu Brasil? Deixa eu anunciar essa aqui que eu já anunciei mais cedo e terminei não dando. A história do câncer de próstata, você não vai perder. É uma novidade muito importante para nós homens. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. E agora uma coisa muito bacana para a gente evitar o câncer de próstata. Isso é muito importante. E o Zezé de Camargo, aquela, né, Cláudia? O Zezé de Camargo conta uma coisa sobre o cantor Leonardo. Que eu digo, esse Leonardo é doido, ele não tem juízo, o Leonardo. E a gente vai mostrar pra você depois do intervalo comercial, aqui no programa Bafolê. A apresentadora famosa diz, o povo vai me matar, mas eu odeio envelhecer. E o marido que matou a esposa, uma cigana de 20 anos apenas, a tiros, ela estava com o filho deles de 3 anos brincando com a criança no colo. Como essa história terminou, a gente conta aqui no Bafolê. Diretor de imagens agora no programa Bafolê, Gutierrez Madeira. Uhum. Nos caracteres, Jefferson Gomes. E no Master, Felipe Lima. E aqui com a gente no estúdio, Cláudia. Nossa assistente de estúdio, Mariana de Oliveira. Ô, garapa. Que coisa linda. Sonoplasta Guilherme Muniz. Opa. Apresentador e produtor do Bafolê, Alisson Marques. Ô, menino lindo. Concordo. Nosso departamento comercial agora com ela, Beatriz Freitas. E ao meu lado... João Inácio Júnior, o grande. Do meu lado, a Hiper Cláudia Leite. Quando eu me lembro disso, João Inácio Júnior, grande, eu me lembro Alexandre, o grande. Fez grandes feitos, que nem João Inácio Júnior na comunicação, cada um no seu quadrado. Verdinha, obrigado. Jornalismo que fala a nossa língua. É nóis, Claudinha. Verdinha. Segurança Municipal avança com mais estrutura e coordenação. Com a inauguração do Centro Integrado de Segurança de Fortaleza, o CISFOR, a cidade passa a contar com um espaço moderno, onde a Segurança Municipal, em parceria com as Forças de Segurança do Estado, conta com um sistema de inteligência, permitindo uma atuação mais estratégica. Os desafios da segurança serão enfrentados com trabalho constante. E com mais integração, seguiremos trabalhando para proteger os fortalezenses. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Vamos comemorar, são 69 anos de Verdinha no ar. História que a gente conta, notícia que a gente entende, tá na voz, no jeito, na vida do cearense. O nosso compromisso é com a verdade, é levar a informação que faz sentido, é a sintonia que caminha com você. E é assim que a gente segue, todo dia com você, sempre presente, sempre cearense. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Proenergia Summit 2025, conectando o Brasil com energia. O maior evento de transição energética do país, realizado pelo Sind Energia Ceará, chega à sua 7ª edição. Palestras, exposições, networking, startups, premiações e os maiores players do setor de energia, reunidos nos dias 24 e 25 de setembro no Centro de Eventos do Ceará. Inscrições pelo www.proenergiasummit.com. Participe! A Hora da Verdinha. Fala pessoal, aqui é o Aloysio Vilar e eu tô aqui pra convidar você pra ouvir de segunda a sexta-feira A Hora da Verdinha. Um programa que vai te contar as principais notícias do dia de um jeito leve, descontraído, do jeito que o cearense ama. Todos os dias, eu e você, você e eu, temos um encontro marcado aqui na Verdinha, de 4 às 5 da tarde. Tô te esperando aqui na Hora da Verdinha. Bafulê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Amigos e amigas, vamos colocar aqui logo essa matéria do Leonardo. O Leonardo contando, é do Leonardo sim, mas quem conta é o Zezé de Camargo. Mas antes, a Cláudia Leite vai dizer a hora, Claudinha. 92.5 Rádio Verdinha, 3 horas e 30 minutos. Tá bom. Gente, escuta aí. Eu acho o Leonardo o cara mais incrível. Inclusive, eu sempre fui fã do Leonardo, mas quando eu conheci o Leonardo foi muito bacana. O Ramon Gomes, o Miséria Queima, era meu produtor e eu apresentava na época o programa... João Inácio Show lá na TV Diário. E o Leonardo veio fazer um show aqui em Fortaleza, mas um dia antes do show ele foi dar uma entrevista coletiva para a imprensa. Então tinha jornalista de tudo quanto é rádio, TV e jornal. E o Ramon Gomes disse: João, eu quero que você entreviste, porque eu nessa época não gostava de fazer matérias fora do estúdio, não. Eu só queria fazer matérias, eu queria ser apresentador, eu só gostava de entrevistar no estúdio. Mas ele disse: cara, se tu for entrevistar o Leonardo, vai ter muito peso. Eu nunca tinha conversado com o Leonardo. Então, os jornalistas estavam todos sentados, eu também sentado, e aí o Leonardo subiu no palco. Quando ele deu boa noite, ele olhou para mim e disse: ei, João Inácio Júnior, sobe aqui no palco. Eu sou teu fã demais, eu assisto teu programa lá no meu Goiás. Eu subi no palco, eu não tinha nem levado equipamento para entrevistar. Os outros jornalistas, radialistas, repórteres, estavam todos lá com seus equipamentos, câmeras, cameraman, microfone. Eu não levei, porque o que eu queria... O nosso projeto era entrevistar o Leonardo na intimidade dele, no quarto do hotel. Revirar a mala dele, conversar sobre intimidades, né? Mas ele me reconheceu lá e disse: sobe aqui no palco. Aí, quando eu comecei a falar, ele me abraçou, me colocou no colo. Ele é muito brincalhão, cantou Leonardo. Aí, eu perguntei: qual colega que vai me emprestar um microfone e uma câmera? Aí, os colegas me emprestaram, eu fiz uma entrevista maravilhosa, né? Aí nem precisou depois ir no hotel, porque ele já tinha me dado a entrevista. Mas foi assim que eu conheci o Leonardo. Ele é muito brincalhão. Quando me viu, gritou: João Inácio, cara, sou teu fã, sobe no palco. Só tinha dado boa noite, já me chamou para subir no palco. Leonardo. Ele é um cara brincalhão, um cara divertido, é um cara muito bacana. Só que ele faz umas brincadeiras meio loucas alguma vez. Escuta aí o que foi que o Zezé de Camargo contou. Zezé de Camargo disse o seguinte, que uma vez o Zezé de Camargo foi comprar uma fazenda. Fazenda. Com bois, com vaca, com tudo. E o Zezé de Camargo foi comprar, mas resolveu levar o Leonardo. O Leonardo, então, começou a beber e resolveu embriagar o dono da fazenda que ia vender. Ele diz que o Leonardo bebe, bebe, bebe, bebe e não fica bêbado. É só bebendo. E não fica bêbado. E ele começou a dar bebida demais pro dono da fazenda e o dono da fazenda ficou bêbado. Aí você vai saber agora, pela boca do Zezé de Camargo, o que foi que o Leonardo fez com o dono da fazenda quando o dono da fazenda já estava bêbado, bêbado, bêbado. Acompanha, meu Brasil. Trouxe para visitar uma fazenda que eu estava querendo comprar e ele foi comigo, nós somos juntos. E ele apostou com o dono da fazenda que um ia derrubar o outro. E ele fez o cara aí dormir de gatão, de tão ruim que o cara foi, e ele ficou de pé. E no final ele foi lá escondido, arrumou um vidro de esmalte escondido e pintou as unhas do cara todinho dormindo, cara. Passou um ano depois, eu encontrei com esse cara aqui em São Paulo, lá em São Paulo, aliás, entrando, indo na fila pra entrar no camarim dele. Eu falei, ué, o que você tá fazendo aqui, Castelo? O nome do rapaz era Castelo. Ele falou, eu vim aqui pra dar um murro na cara do Leonardo. Aí eu entrei lá dentro e falei, Leonardo, o Castelo tá aí fora, aquele que você pôs ele bêbado e pintou a unha dele. Então eu acho que de resistência sim pra aguentar cachaça mesmo e não entregar os pontos, o Leonardo eu não vi até hoje igual. Tá doido esse Leonardo. Ô, Claudinha. Vamos falar da apresentadora de TV que diz, o povo vai me matar, mas eu odeio envelhecer. Estamos falando da apresentadora Luciana Gimenez, que tem 55 anos e falou, ligou o sincerômetro, né? Ela disse, olha, odeio quando romantizam a velhice. Eu, por mim, tinha parado o tempo aos 25 anos. E ela continuou dizendo, eu acho muito bonito quem gosta, mas eu preferiria ter parado nos 25 mesmo. E em seguida, apesar de valorizar os momentos da vida, ela não gosta do processo de envelhecimento. Ela disse, a gente aproveita todos os momentos, mas acho que esse negócio de envelhecer é muito ruim. O povo vai me matar por eu falar isso, mas, cara, eu tô falando de mim. É muito ruim envelhecer. Eu odeio envelhecer. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem não gostaria de parar o tempo nos 25 anos? Por exemplo, se eu pudesse não parar o tempo, porque aí não tem nem lógica, mas parar o envelhecimento na aparência dos 25 anos e com a saúde dos 25 anos. Quem não queria? Oxe, pergunte a mim se eu não queria. João, tu queria ser aquele fisicamente, biologicamente, toda a sua saúde. Você ser igualzinho o menino que você foi quando você tinha 25 anos? Eu queria. Você queria. Todo mundo queria. Né? Agora, vou contar outra coisa pra vocês. O quê? Porque ela falou que queria que o tempo parasse quando ela tinha 25 anos. Isso. Quando a gente fala tempo parasse, a gente entende o que ela quer dizer. Mas aí não tem lógica o tempo parar. Ela ia ficar lá nos 25 anos, o tempo congelado. Aí você aí gostaria? Aí eu disse o seguinte. Eu, se pudesse, que biologicamente eu ficasse com minha aparência de 25 anos, com minha saúde de 25 anos sempre, eu queria, você queria, todo mundo queria. Sim, né? E aí claro. O tempo continuar e a experiência vindo. O tempo continuar, a experiência vindo e a gente não envelhecesse, a gente ficasse sempre ali com aquela saúde, a beleza, a juventude dos 25 anos. Eu acho que todo mundo queria. Mas como isso é uma hipótese absurda, isso jamais aconteceria ou acontecerá, a gente tem que se conformar com a idade. O tempo vem vindo e a gente tem que ir se adaptando, porque senão vem o sofrimento. Ai, eu tô ficando velho, uma dorzinha aqui. Agora, o fato da gente aceitar a idade e se cuidar é muito bacana. Eu, por exemplo, eu falo isso como um exemplo bom. Eu vou completar 70 daqui a pouco tempo, porque já eu vou fazer 69, daqui a pouco tenho 70. E eu sou um cara tão jovem que os médicos, quando me examinam, eles se impressionam com os meus exames, se impressionam com a minha aparência, né? Então, sou saudável, faço tudo que um rapaz de 18 anos faz. E ó, para você, o que eu vou falar é muito importante. Eu comecei a me cuidar tem 5 anos. Então a minha saúde estava muito ruim, nem minha aparência estava boa, mas eu quero passar isso para você como um incentivo para você se cuidar. Você pode estar obeso, pode estar com problema de toda a ordem, mas se você se cuidar, cuidar da sua saúde, como a gente falou há poucos instantes, né? Você rejuvenesce, é impressionante. Então, cuida de você. Mas sem essa de ficar triste por causa da idade. A idade é maravilhosa. Até porque a idade avançada. Feliz de quem viver, né? É. Quem chegar aos 70, aos 80, aos 90, feliz. Ah, mas tem tantas questões como o João Inácio Júnior colocou e elas existem. Mas aí é que está o segredo da felicidade, eu acredito. É você descobrir em cada fase da sua vida o legal, o bom, o bonito. Porque a vida vale a pena ser vivida intensamente. E se Deus permitir que você chegue aos 70, aos 80, aos 90, aos 100, descubra. Por que Deus quer que você chegue lá e chegue bem? Isso, Cláudia. Parabéns. Muito bem. Deixa eu falar uma outra coisa para você, muito importante aqui. É sobre o câncer de próstata e algo que foi descoberto agora, desenvolvido pelos cientistas, que ajuda a gente a não ter câncer de próstata. Olha, a quantidade de homens que morrem por causa do câncer de próstata é muito grande. É o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. Outra coisa, muitos homens ficam sequelados por causa do câncer de próstata. Às vezes o cara não morre, mas tem que tirar a próstata. Aí muitas vezes tem que tirar os testículos e a bexiga. Um dos meus ex-sogros não fazia exame, não ia para o médico, dizia que era macho, nem o médico ia mexer lá nele, lá por baixo. E ele morreu porque, quando ele descobriu o câncer na próstata, já tinha passado para a bexiga e também para uma parte dos intestinos. Então, a cirurgia dele foi horrível, porque teve que tirar toda a próstata, teve que tirar ele teve que ser castrado, tiraram os testículos dele, tiraram a bexiga. E foi construída uma outra bexiga artificial com a parte dos intestinos. Depois esse câncer foi para um dos rins. O negócio foi grave. Então, a gente tem que se cuidar. A partir dos 40 anos, homem, nós temos que ir no urologista todos os anos. E tem muitos exames que devem ser feitos. Se o câncer da próstata foi descoberto bem no comecinho, o que é que acontece? Tem cura. Praticamente 100% de chance de cura. Se ele for descoberto muito depois, esse é o problema. E agora a novidade é que pesquisadores descobriram um exame de urina que indica se o cara tem ou não tem câncer de próstata no comecinho. Isso é muito bom. Olha aqui que está no jornal O Globo. Pesquisadores do Centro de Câncer Johns Hopkins, do Hospital Infantil Johns Hopkins e de outras 4 instituições científicas desenvolveram um novo método para descobrir se a pessoa tem câncer de próstata usando biomarcadores presentes na urina. Então, gente, disse que porque hoje, para descobrir se tem um câncer na próstata, tem vários exames, mas o exame definitivo é a biópsia da próstata, que o homem fica anestesiado e os médicos introduzem uma agulha na próstata do homem que tira até 22 pedacinhos da próstata para fazer a biópsia. Esse é o exame mais definitivo, né? Existem outros, claro. Mas aí, quando há suspeita do câncer, é que ele vai para a biópsia. Contudo, há os outros exames antes, que não são nem invasivos, são simples, são fáceis. Um examezinho de sangue, um exame de toque, que já dizem se há suspeita ou não de câncer da próstata. Não tendo suspeita, o cara não precisa fazer a biópsia, não precisa fazer exames mais invasivos, né? Então é preciso ir, porque se descobrir no comecinho, o câncer tem cura. Você não vai morrer, não vai perder os testículos, não vai perder a próstata, né? Porque muitas vezes o cara não morre, mas fica todo sequelado. Então é isso, vamos cuidar, gente! Agora, esse exame de urina, fez o xixi, já descobre se tem um, porque ele evita a biópsia invasiva, que fura. Bacana, né? Mas esse exame ainda não está disponível nos laboratórios. Foi desenvolvido agora e agora vai ser comercializado para os laboratórios. Esperemos que num breve espaço de tempo já seja possível, com o xixi, descobrir se tem ou não câncer na próstata. Coisa boa. Valeu! Um recado importante? Você vai dar? Olha, chegam mais informações sobre Virgínia Fonseca e Vini Júnior. Eita, que agora eu vou falar com um caba que eu gosto muito. É hoje. Gente, 220 milhões de reais. Eu vou falar com meu amigo Alessandro Montenegro, porque a Loto Fácil da Independência sorteia. Não, hoje é que eu vou falar para vocês. Mas o sorteio é depois da manhã. É no sábado, sábado, sábado. 220 milhões. Olha, olha, 220 milhões. Aqui, ó. 220 milhões, Loto Fácil da Independência. É uma pancada de dinheiro que vai resolver muita coisa. Me dê, papai. Vai resolver muita coisa na sua vida. Gente, é dinheiro para muita gente resolver muita coisa nas suas vidas. 220 milhões de reais. E atenção, é a Loto Fácil da Independência. Esse sorteio é da Caixa Econômica Federal. E a Loteria Aldeota é uma loteria credenciada pela Caixa Econômica Federal. E qual é a vantagem de você não jogar em nenhuma outra loteria do Brasil e jogar na Loteria Aldeota de Fortaleza? É porque a Loteria Aldeota de Fortaleza é a loteria que mais faz milionários em todo o Brasil. É a loteria que mais premia, mais acerta bolões em todo o Brasil. Pra você ter uma ideia, a Loteria Aldeota já fez 35 pessoas milionárias que jogaram no bolão aqui da Loteria Aldeota. Ao todo, mais de 280 pessoas ganharam dinheiro, acertaram quando fizeram suas apostas na Loteria Aldeota aqui de Fortaleza. Já entregamos mais de 155 milhões de reais em prêmios. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Vale a pena você jogar em outra? Se aqui da Loteria Aldeota é a loteria que mais acerta, mais premia bolões em todo o Brasil, mais faz milionários em todo o Brasil, claro que não, você vai jogar aqui. Agora, você de todo lugar do Brasil pode estar me perguntando: João, mas eu sou do Pará, sou do Paraná, não sou do Ceará, sou do Macapá. Eu queria jogar na Loteria Aldeota de Fortaleza. Eu posso? A resposta é: pode. Você pode. Como é que você vai fazer? Ó, com toda a segurança. Você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou então você vai ligar para o seguinte telefone. E a ligação é de graça. 0800-999-5050. 0800-999-5050. 0800-999-5050. De qualquer lugar do Brasil onde você estiver, sem sair do seu estado, sem sair da sua cidade, sem sair do local onde você está, você joga num bolão da Loteria Aldeota, né? Com toda a segurança de estar jogando numa agência credenciada da Caixa Econômica Federal. Então liga agora: 0800-999-5050, 0800-999-5050, ou aponta a câmera do celular pro QR Code. Em qualquer das opções, ou pelo QR Code ou pela ligação telefônica, você será direcionada para essa sala onde está meu amigo lindão Alessandro Montenegro, com todo esse povo que vai fazer você jogar num bolão da Loteria Aldeota sem sair do local onde você está. Alô, Alessandro Montenegro, são 220 milhões. Correm sábado. Fala, meu amigo. Boa tarde, meu amigo João. Boa tarde a todos que nos assistem o Bafulê, a todos que nos escutam na Verdinha. Se você está aqui na TV, já aponta a câmera do celular para esse QR Code. Vai ser redirecionado para a nossa equipe. O atendimento aqui está bombando. Está todo mundo querendo uma fatia dessa grana, que é muita grana. É sábado agora, 220 milhões. E aqui é praticamente a última chamada. Que quando você entrar em contato com a gente, que escolheu o seu bolão, que a gente manda a foto do bolão já pronto no seu WhatsApp, amanhã, sexta-feira, a gente manda deixar o bolão na sua casa. Para sábado, o bolão tá na sua mão aí, para você aguardar esse grande sorteio. É semelhante à Mega Sena da Virada, não acumula. Sábado, esse prêmio será entregue. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será entregue para quem acertar as 14. Aqui nós temos bolões com altas dezenas, que multiplicam muito suas chances de ganhar. É uma estratégia que a gente usa junto com a matemática. Se você fizer uma aposta simples em qualquer casa lotérica do Brasil, a sua probabilidade de ganhar é 1 em 3 milhões e 200. Aqui nós temos aqui bolões que multiplicam muito suas chances de ganhar. Pra você ter uma ideia, eu tenho um bolão aqui de 20 dezenas. Aposta máxima, são 25 dezenas na Loto Fácil, serão sorteadas 15. Eu tenho aqui vários bolões diferentes de 20 dezenas. Eu tenho 60 jogos diferentes de 20 dezenas para você escolher. Se você adquirir um bolão de 20 dezenas aqui, a sua probabilidade de ganhar sábado é 1 em 211. Estratégia que é um sucesso, quem pagou o prêmio da Loto Alface da Independência o ano passado foi a Loteria Aldeota, o rei do bolão, em duas apostas de 20 dezenas. A gente tem um sistema com muito cuidado, cercando a numeração. Estudamos aqui realmente essa Loto Alface. O nome já diz, Loto Alface é muito fácil de ganhar. E agora está o maior prêmio da história, 220 milhões. Temos vários bolões a partir de R$ 128,00 e um bolão desse pode mudar a sua vida para sempre. O sorteio é sábado, 6 de setembro. 7 de setembro, domingo, é o dia da independência do Brasil e você pode ter a sua independência financeira. Imagina você ganhar uma bolada aí e realmente você ter a sua independência financeira, aquele carro do seu sonho, a sua casa própria. Quem está na rádio, liga para esse número que está aparecendo aqui, 0800-999-5050. 0800-999-5050. Quem está aqui no Bafulê, aponta a câmera do celular para o QR Code, vem para a nossa equipe, adquire já o teu bolão. Oportunidade única essa que vai ser o maior prêmio da história. Liga agora! Vamos lá. Então, vamos lá. São 220 milhões. 220 milhões. É sábado! É sábado! 220 milhões. Loto Fácil da Independência. Não acumula, gente. Sai sábado. Então, liga agora você de qualquer lugar do Brasil e joga na loteria que mais faz milionários em todo o Brasil. Loteria Aldeota. 0800-999-5050. 0800-999-5050. Repito, é pra você que tá em qualquer lugar do Brasil. Você joga sem sair de casa, sem sair do local onde você tá. Tem mais, meu Brasil! Já pensou ficar milionário em um piscar de olhos? A Loto Fácil da Independência vai sortear 220 milhões de reais no dia 6 de setembro. O prêmio não acumula e na loteria Aldeota, o rei do bolão, é acertar, é possível. Somos a casa lotérica número 1 do Brasil e já pagamos mais de 155 milhões em prêmios. Você aposta com muito mais chance de ganhar e sem sair de casa. Com atendimento personalizado, recebendo o bolão no seu endereço. Garanta já o bolão que pode mudar a sua vida. Com o rei do bolão, sua sorte vai mudar. Alessandro Montenegro. João, depois as pessoas vão ligar aí, vão lhe agradecer a dica aí, ó. Movimentação muito grande na central, telefone não para de tocar. O João Inácio Júnior falando aí na Verdinha, falando aqui no Bafulê, dando essa dica de ouro pra você, de repente, acordar milionário ou milionária. Atendimento VIP, bolões com altas dezenas. 5 vezes já pagamos o prêmio principal. Olha as meninas dando tchauzinho aí. Você que tá na TV, liga agora, compra seu bolão. Todo mundo vai ser atendido, porque realmente a demanda é muito alta. Muita gente ligando aqui de todo o Brasil. Segue a líder, que com o rei do bolão, sua sorte vai mudar. Um abraço, João. Obrigado. Valeu, aí, Alessandro. Alessandro, é hoje ou é amanhã o nosso cafezinho aí? É hoje. O rapaz tá esperando. Tá bom, compadre. Daqui a pouco eu vou estar lá na Loteria Aldeota. Eu e o Alessandro Montenegro dando os pinotinhos dançando, né, Alessandro? É, vamos sim, dar uma dancinha. 0800-999-5050. Esse dinheiro tá chamando por você. Essa oportunidade você não vai perder. Joga de qualquer lugar do Brasil, 0800-999-5050. A gente vai fazer um intervalo comercial e logo depois do intervalo comercial, o Alisson a Cláudia Leite vai mostrar uma coisa fofa. É. Depois do intervalo comercial, a Claudinha me mostrou aqui, eu achei lindo. Lindo, lindo, e tem muito mais pra você aqui no programa Bafolê. Novas informações sobre Vini Júnior e Virgínia Fonseca. Não perde, hein? Não perde. Não perde, Bafolê. É a 92.5 Rádio Verdinha. Como é que é? Me ajuda. O jornalismo que. É porque a coisa é tão fofa que eu fiquei sem palavras. É, tá emocionado. O jornalismo que fala a nossa língua. Tá bom. Verdinha! Fortaleza agora tem ESPM, a instituição referência em marketing e negócios na América Latina. Traz para a cidade o curso Nem On, Nem Off, uma formação em mídia online que une estratégias digitais e tradicionais com foco total na jornada do consumidor. As aulas são presenciais com encerramento na ESPM Rio de Janeiro e networking de alto nível. Quer liderar a comunicação do futuro? Venha com a ESPM Fortaleza. Acesse espm.br/fortaleza e saiba mais. Apoio Sistema Verdes Mares. Sua independência tá no Totolec. No primeiro prêmio, tem um HB20 Sedan. 100 mil mais 30 mil do prêmio extra. Compre já suas cartelas. Tem histórias que nascem da coragem e ganham força quando alguém acredita. A quarta edição do Terra de Sabidos já está no ar. Destino? Universidade. Conheça iniciativas e saiba como elas, junto com a educação, estão abrindo portas para mudar a vida de milhares de estudantes da rede pública do Ceará. Projetos reais, sonhos possíveis e futuros construídos com apoio e esperança. Acompanhe agora essas histórias no portal e no YouTube do Diário do Nordeste. Apoio Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. O governo não para, o Ceará avança. E patrocínio Alerce, uma história de compromisso com o Ceará. A Hora da Verdinha. Fala pessoal, aqui é o Aloysio Vilar e eu tô aqui para convidar você para ouvir de segunda a sexta-feira A Hora da Verdinha. Programa que vai te contar as principais notícias do dia de um jeito leve, descontraído, do jeito que o cearense ama. Todos os dias, eu e você, você e eu, temos um encontro marcado aqui na Verdinha, de 4 às 5 da tarde. Tô te esperando aqui na Hora da Verdinha. Conexão Verdinha, de segunda a sábado, às 9 da manhã. Bafulê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Eita! Vini Júnior e Virgínia Fonseca. Chegaram mais fofocas, mais bafulês, mais informações e a Cláudia Leite vai dar a hora. 92.5 Rádio Verdinha, 3 horas e 54 minutos. Bom, há muitos dias se fala que a Virgínia Fonseca está realmente se encontrando com o Vini Júnior. Começou aqui no Brasil, numa grande festa que ele fez, no aniversário dele, foi aniversário? Foi, 25 anos. Ela esteve lá, ela bebeu, ela ficou bêbada, ela saiu mais tarde do que quase todo mundo. Não, ela saiu cedo, 7:30 da manhã. Ah, sim, 7:30 da manhã. Já, porque ela passou a noite, cedo do outro dia. É. Muito bem, Cláudia. Já disseram que ali já rolou uma coisa entre a Virgínia Fonseca, coisa íntima, e o Vini Júnior. Depois, ela foi vista no hotel, ela viajou para a Espanha, foi pro quarto do hotel com o Vini Júnior, jantou com ele, tudo portinha fechada, então rolaram outras coisas íntimas também, com certeza. Hoje, nós já mostramos que ela saiu pro alto mar com o Vini Júnior, num iate, num barco de luxo, lá na Espanha, foram pro mar com outras pessoas, então tem intimidade entre eles, né? E agora chegou mais uma informação sobre Vini Júnior e a Virgínia Fonseca. Conta, Claudinha. Virgínia Fonseca postou em sua rede social uma foto de biquíni. Olha que foto bonita. E ela diz na legenda: acabou o milho, acabou pipoca, hora de dar tchau. Sabe quem curtiu essa foto? 45 mil e tantas pessoas, entre elas Vini Júnior. Aí você vai juntando uma coisa com outra e chega exatamente onde todo mundo acredita que eles realmente estão tendo romance, conhecendo melhor, enfim, né? Vivendo a fase boa da vida. A Virgínia Fonseca, eu concordo com o que eu vou dizer agora, porque eu já vi vários comentaristas dizerem: ela é uma midiática, uma aproveitadora. Ela se aproveitou da fama e do sucesso do Rezende, porque o Rezende tinha muito sucesso, né? O Rezende é um digital influencer muito famoso, que ele contratava meninas que tinham possibilidade de fazer sucesso. Ele viu a Virgínia Fonseca, convidou ela, e ela foi, namorou com ele, né? Era muito apaixonada por ele, é muito ciumenta, ao ponto deles comunicarem ao público que ela ia deixar de trabalhar com ele, porque ela era muito ciumenta, e eles tinham que seguir rumos diferentes. Aí ela conheceu, através das redes sociais, o Zé Felipe. Ela já estava crescendo na internet, sim, ela já estava crescendo, mas ela não era nem sombra do que ela é hoje, mas já estava bem. Aí ela conheceu o Zé Felipe e disse: menino, outra oportunidade. Eu aproveitei um pouco lá o Rezende, e agora, porque ela cresceu bastante com o Rezende, agora eu vou aproveitar do Zé Felipe, que é o filho do Leonardo, da Poliana. Vou entrar nessa família e vou crescer mais. E cresceu! E hoje é uma digital influencer das maiores do mundo, uma das mulheres mais ricas do mundo. Quando ela sentiu que a família do Leonardo e o Zé Felipe não tinham mais nada para oferecer para ela, Ela disse, agora eu vou deixar e vou me encostar em outras pessoas ainda mais famosas. O Vini Júnior é um dos caras mais famosos do mundo. Jogador de futebol importantíssimo. Então ela foi, fez essa resenha com ele, transou, pegou, a notícia explodiu. Não sei se eles vão continuar se vendo, se o caso deles vai continuar, ou como ela disse, acabou a pipoca, a hora de voltar pro Brasil. João, olha... Mas ela pode pegar outros famosos e continuar nesse TTT, fazendo resenhas com famosos, tendo caso e crescendo cada vez mais. Bom, eu tô concordando com isso, com esse pensamento. Ela é uma aproveitadora. Dizem que ela posava de mãe boa, mãe maravilhosa, teve 3 filhos. Dizem também que esses 3 filhos que a Virgínia Fonseca teve, não foi nem porque ela tinha vontade de ser mãe. É porque quando você tem filho e você mostra o seu dia a dia, é conteúdo para internet. Mas pessoas que trabalharam com a Virgínia Fonseca disseram que ela nem era uma boa mãe, ela nem era tão presente e que os meninos gostam muito mais do Zé Felipe do que dela, porque o Zé Felipe tinha mais tempo para ficar com as crianças. Ela só para fazer resenha com as crianças. João, sim, desculpa Cláudia. Eu te cortar, porque não, o programa tá terminando uma notícia policial agora. Eita! Um empresário foi sequestrado e executado a tiros às margens da rodovia BR-020 no bairro Potira Calcaia ontem à tarde, né? Ontem à tarde, não, na última terça-feira, a notícia está chegando agora. Peraí, deixa eu só repetir. Um empresário foi sequestrado e foi assassinado nas margens da BR-020, ali em Calcaia. Parque Potira. No Parque Potira. José Maria Evangelista da Silva, 34 anos, foi rendido por criminosos no Porto das Dunas, em Aquiraz. De lá, os criminosos o levaram até a rodovia em Calcaia, onde ele foi jogado para fora do carro e atingido por vários tiros nas costas. Ele morreu no local. A vítima não tinha antecedentes criminais, era proprietária de uma empresa de higienização de estofados em Calcaia e, recentemente, havia sido premiado pelo destaque na área de sua atuação, né? Tá aí, inclusive, a foto dele recebendo os troféus. Agora a polícia já investiga esse crime. Bem, a gente vai encerrar o programa, e mas amanhã eu vou... a gente mostra a coisa só, fofa. Só falar uma coisa. Ah, esquecemos de mostrar a coisa fofa. Gente, então, a Virgínia Fonseca, só um pouquinho mais pra completar. Quando ela não era famosa, ela disse que queria ter uma ruma de filho. Pense esse lance também, né? Para me referir mais uma vez aos filhos, né? Mas ela usou muito as crianças para fazer mídia. A gente volta amanhã, 1 da tarde. Quem vem aí? Cláudia Leite. A dupla de sucesso, A Hora da Verdinha, Aloysio Vilar e Rodrigo Miranda. Ah, e também a Alisson Marques. Tchau, Brasil! Amanhã eu mostro a coisa fofa. Tchau. Ei, foi, tchau. Boa tarde. Alisson Marques. Cláudia Leite. João Inácio Júnior. Bafulê, oferecimento. Loteria Aldeota, compre seu bolão, receba em casa. Aqui na Verdinha, tem muito mais jornalismo. Verdinha! Logo cedo, Tom Barros, Daniela Delavor e Sávio Manfredini acordam você e te dão o primeiro bom dia. Bom Dia Nordeste, de 5 às 9 da manhã. Então, o Conexão Verdinha, de segunda a sábado às 9 da manhã. A informação chega primeiro, a Hora da Verdinha, das 4 às 5 da tarde. E não para por aí, de 7 às 8, Verdinha Notícias. O rádio na TV, com mais participação, entretenimento, esporte, serviço e informação com credibilidade. Verdinha, Verdinha, o jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha! O Madrugada 92.5 é o seu novo programa com tudo o que você precisa saber logo cedinho. De segunda a sexta, tem notícia, resumo dos principais acontecimentos e entrevistas que marcaram o dia. Acorde com a Verdinha e esteja sempre bem informado. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Aqui na Verdinha tem muito mais entretenimento. Verdinha! Seu começo de tarde com muito entretenimento. João Inácio Júnior, Cláudia Leite e Alisson Marques no maior bafulê do Brasil. De 1 às 4 da tarde. E pra fechar o dia, o talento de Silvino Neves no Clube do Brega. O Rádio na TV, com mais participação, entretenimento, esporte, serviço e informação com credibilidade. Verdinha. Verdinha. O jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha. De segunda a sexta, das 5 da tarde às 7 da noite, você acompanha o Jogada Segundo Tempo. Tudo sobre o futebol cearense, comigo, André Almeida. E também comigo, Breno Rebouças. Muita informação, análises, opiniões. E claro, a sua participação nessa resenha que é feita do nosso jeitinho. É ou não é, seu Wilton Bezerra? E não para por aí não, viu? É o programa que vai além do futebol. Aqui tem causos, histórias e conversa boa sobre esporte, cultura e a vida cearense. É futebol com sabor de casa pro torcedor que entende e sente na pele a nossa paixão. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Olá, eu sou o Wagner Mendes e quero convidar você para acompanhar o Ponto Poder Contexto agora em novo horário, todo sábado, às 11 da manhã, com reprise às 9 da noite. Estaremos recebendo convidados da política cearense e mostrando como as decisões no mundo do poder impactam na sua vida. Você vai ficar por dentro dos bastidores da política cearense. Não perca, é todo sábado, às 11 da manhã, com reprise às 9 da noite, aqui na Verdinha. Espero vocês. WhatsApp da Verdinha, DDD 85 98887 1306, ZYV 813, Verdinha FM 92.5, uma emissora do Sistema Verdes Mares. O jornalismo que fala a nossa língua. Está começando a Hora da Verdinha. Como é o nome deste menino? Aloysio Vilar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, são 4 horas 6 minutos em Fortaleza. Um grande abraço. Chega mais. Boa tarde para você sintonizado na Verdinha FM. Boa tarde também para você que nos acompanha aqui na TV Diário. Estamos chegando para mais uma edição da nossa Hora da Verdinha. O nosso encontro de todas as tardes aqui no som da FM 92.5 e, claro, na tela da TV Diário, em canal aberto para todo o Brasil. Muito prazer, eu sou Aloysio Vilar, te faço companhia até às 5 da tarde com informação, prestação de serviço e uma dose de entretenimento. E tenho aqui na produção do programa o nosso garoto de Caruaru, Rodrigo Miranda. Rapaz, já tinha até esquecido dessa trilha, né? Porque Guilherme não vem mais trabalhar, né, Rodrigo Miranda? Nosso galã de Caruaru. Ao lado dele tem Guilherme Muniz, que tava de folga, né, Guilherme? Tava não, né? Por aí, né? Muito bem, Guilherme. Está com a bonita camisa para você que está na Verdinha, com os seguintes dizeres: café, que é bom. É, calcifé. Ao lado dele temos ela, Mariana de Oliveira, uma figura humana sensível e bacana. Como já diria Baltazar, né, Mariana? Eu apresentei a música esses dias para ela, que ela não conhecia a música do Baltazar, que se chama Mariana. Na direção de imagens temos ele. Ai, Gucci, que nojo! De madeira. Uhum. Ao lado dele, do ladinho dele, lá em cima, tem o... Ai, que nojo! O Jefferson Gomes, o mini Cariani, como ele mesmo disse. O Jefferson Gomes é o responsável pelas letrinhas que você vê na sua televisão, aqui embaixo, essas letrinhas aqui. E lá no baixo, hoje é o PH, é? Rapaz, PH não sai daqui não, né? Trabalhou até a noite, tava aqui no Verdinha Notícias, dormiu aqui e já ficou aqui pra nossa Hora da Verdinha. Lá em cima temos ela, nossa supervisora de jornalismo, Tainá Martinez. Ele é muito babão. Nós temos ele, o cara de Ocara, Alânio Pereira. É o cara! E o nosso estagiário, Bruno Quintino, que dá todo apoio pra que a gente possa levar ao ar a nossa Hora da Verdinha. E aí do outro lado eu tenho você, ouvinte, você telespectador, você é quem manda nesse programa, você tem moral nesse programa, então manda mensagem pro WhatsApp, que é esse daqui, ó. Cadê? WhatsApp da Verdinha, DDD 85 98887 1306. Mas Guilherme, tem como ligar também para esse programa? São dois telefones fixos à inteira disposição da nossa audiência, que são esses daqui, ó. Anote o número: 3261 1333. Hoje é quinta-feira, também conhecida como quase sexta, né? Véspera do final de semana. Hoje é dia mundial do Taekwondo, é dia de Santa Rosália e dia mundial da saúde sexual. E sabe que dia é hoje também, Guilherme? Hoje é aniversário da nossa supervisora de jornalismo, a Tainá. Opa, é aqui, ó. A Tainá Martinez. Ele é muito babão. A mulher que veio voando de Belém do Pará, a nossa supervisora de jornalismo, completando hoje mais uma primavera. A gente deseja tudo de bom pra ela, que é mais que uma chefe, é uma amiga, uma pessoa altamente do bem, compreensiva, que tá aqui sempre pra resolver os nossos problemas. E eu dou trabalho pra ela, dou. Mas mesmo assim, ela gosta da gente e faz o possível para que o nosso trabalho seja realizado da melhor forma. Tainá, um cheiro para tu, muita saúde, muita paz. Inclusive, ela não tá aqui agora porque ela tá trabalhando lá em cima, Guilherme. Vai pra lá, babão! Porque alguém tem que trabalhar aqui, né? Né, Guilherme? Como é falso. Dito isso, eu vou agora trazer para você os fatos históricos do dia de hoje. Olha, em 1850 era promulgada a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, batizada com o nome do seu autor, teve como principal objetivo a proibição do tráfico negreiro no Brasil. A lei dizia que os escravizados deveriam ser repatriados para o seu lugar de origem e que as pessoas envolvidas no crime deveriam ser punidas. A lei fez parte de uma série de medidas na luta pela abolição da escravidão, como a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários, até chegar na Lei Áurea, que decretou o fim oficial da escravidão no Brasil. Também no dia 4 de setembro, mas lá do ano de 1998, era fundado um site de buscas que todo mundo usa todo dia. É o famoso Google. O papai Google, né, Rodrigo Miranda? Dois estudantes chamados Larry Page e Sergey Brin. Ixi, menino, tem inglês, viu? Ô, inglês, menino! Eles se conheceram na faculdade e juntos começaram a desenvolver um mecanismo de buscas chamado, preste atenção, ó, Black Rub. Black Rub, esse eu falei certo, que acabou sendo rebatizado como Google. Impressionado pelo trabalho dos dois, um cientista de computadores decidiu investir $100 mil no projeto, se tornando o primeiro investidor da Google. Hoje a empresa é referência tecnológica e líder em sua área, alcançando a marca de 5 trilhões de pesquisas por ano. Dito isso, 4 horas, 11 minutos, eu trago para você os destaques do programa de hoje. Quinta-feira é dia do momento fofocá, Alisson, é dia de falar sobre televisão aqui na nossa Hora da Verdinha com Alisson Marques. É que vai falar dos recordes de audiência da Globo essa semana, viu? Foi recorde no Jornal Nacional, recorde em Vale Tudo, recorde na novela das 7. Menino, negócio foi bom essa semana lá na Globo e daqui a pouco o Alisson vai trazer os detalhes pra gente. E olha, o governo do Ceará decretou situação de emergência por conta do tarifaço dos Estados Unidos. Essa tarifa que passou a vigorar a partir do mês de agosto tá pesando no bolso cearense, tá sendo bem ruim aqui pro nosso estado. Daqui a pouco a Ingrid Coelho explica. E direto de Brasília, a repórter Flávia Rabiro destaca que os ministros do STF preveem inconstitucionalidade de anistia a Bolsonaro caso avance no Congresso Nacional. E no Alerta Severo, a Luana Severo vai trazer detalhes da morte do estilista italiano Giorgio Armani, dono de empresa de roupas de grife, aos 91 anos de idade. Isso e muito mais você acompanha aqui e agora. Então aumente o volume do seu rádio, aumente o volume da sua televisão, porque às 4 horas 12 minutos a nossa Hora da Verdinha tá só começando. Tá bom. A Hora da Verdinha. Previsão do tempo. Bora conferir como é que tá o tempo aqui em Fortaleza e também a previsão para este para esta quinta-feira e para esse início de final de semana, se assim podemos dizer, né, Rodrigo Miranda? Tá quente por aí, meu senhor? Tá quente por aí, minha senhora? Ou tá chovendo? Se tiver chovendo, é um grande privilégio, viu? Porque aqui em Fortaleza o céu tá encoberto por nuvens finas, deixando o aspecto mais acidentado, mas de acordo com a Funsemi, não tem chance de chuva não, viu? Na capital, a máxima é de 29, com mínima de 25 graus. A previsão para todo o estado indica predomínio de tempo estável em todas as macro-regiões e durante a tarde espera-se o ingresso de nebulosidade a partir do leste. Com isso, para os turnos da noite de hoje, madrugada e manhã de amanhã, sexta-feira, o céu deve ficar parcialmente nublado em todas as macro-regiões, com baixa possibilidade de chuvas nas macro-regiões do litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Sertão Central, Inhamuns e também na região do Cariri. E outros detalhes da previsão do tempo para o Ceará, a gente acompanha com o meteorologista da Funsemi, o Frank Baima. O restante desta semana será marcado pela predominância de tempo estável, favorecendo o tempo ensolarado. Temperaturas elevadas, com máximas entre 35 a 37 graus em boa parte do estado do Ceará. A umidade relativa deve variar entre 40% e 30% no centro-sul do estado. Não há perspectiva de chuva. Embora essa condição de tempo quente, ensolarado, os ventos devem ficar mais fortes, com rajadas de até 65 km por hora na faixa litorânea e região de serra. Tá aí a previsão completa para você que nos acompanha às 4 horas 14 minutos, mas agora é hora de falar sobre política. Ponto Poder, Flávia Rabelo. Até com vinheta agora, viu, Flávia? Você tá chique aqui nesse programa. 4h15, a gente vai falar agora sobre o julgamento do Bolsonaro, porque os ministros do STF preveem inconstitucionalidade de anistia ao ex-presidente Bolsonaro, caso avance lá no Congresso Nacional. Os detalhes é contigo, Flávia. Boa tarde. Oi, Aloysio, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, olha só, durante o julgamento aí da trama golpista, o relator Alexandre de Moraes mandou um recado sobre o debate de uma anistia, abre aspas. A impunidade, a omissão e a covardia não são opções para pacificação. Já a oposição no Congresso avalia o inverso, abre aspas. Agora que o STF vai condenar Bolsonaro, queremos anistia para todos. Palavras do líder da oposição na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Mas, caso a iniciativa prospere no Legislativo, deve ser barrada pela Corte por ser inconstitucional. Com o início aí do julgamento da trama, a pressão para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados aumentou aqui em Brasília, até mesmo com a bênção por parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, de quem vai discutir o assunto ainda este mês. A proposta ganhou força a partir de conversas envolvendo aí figuras importantes do Centrão, que vêem chances de Bolsonaro apoiar a candidatura à presidência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se houver uma arrumação, entre aspas, digamos assim, nacional a favor dos acusados de atentar contra as instituições democráticas. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também contribuiu para colocar o tema no centro do debate, ao afirmar que apresentaria uma alteração na tipificação do crime de abolição do Estado de democrático de direito, o que pode favorecer aí figuras secundárias nos ataques de 2023. Uma das ideias do chefe do Senado, Luiz, é diferenciar penas de acordo com o grau de participação no 8 de janeiro, como quem, por exemplo, financiou e quem apenas estava na Praça dos Três Poderes, mas não cometeu vandalismo. Alcolumbre é contrário à proposta que tramita na Câmara dos Deputados, defendida por bolsonaristas e que prevê beneficiar aí o ex-presidente. Entre parlamentares, o movimento pró-anistia reúne PP, União Brasil, Republicanos e PL em esforço de cunho eleitoral. Diante aí do longo cenário sobre o tema, o governo decidiu que vai procurar Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e líderes para tentar neutralizar a articulação pela anistia, Luiz. Tá aí, Flávia, portanto, os detalhes, né? E a gente vai continuar acompanhando e trazendo os detalhes aqui para nossa audiência. E um segundo assunto, Flávia, às 4h18 que a gente vai tratar, é sobre o programa Gás do Povo, que está sendo lançado hoje pelo governo federal. Esse Gás do Povo é uma ampliação do antigo auxílio Vale Gás, não é isso, Flávia? Isso mesmo. Essa iniciativa combate aí a pobreza energética e triplica o número de beneficiários do auxílio gás, e a região Nordeste concentra o maior número de contemplados. No Ceará, por exemplo, mais de 1 milhão de famílias serão beneficiadas e 50 milhões de pessoas em todo o Brasil. O Gás do Povo substitui e triplica aí o número, né, de beneficiários do atual auxílio gás. E segundo o governo federal, o programa se consolida aí como uma das maiores ações de acesso ao cozimento limpo do mundo. Agora, o benefício não será em dinheiro. Com o novo programa, Luiz, cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas pelo governo do Brasil. A mudança aí aumenta a eficiência, a transparência e o controle da política pública. Terão direito aí ao benefício as famílias inscritas no cadastro único com renda mensal de até meio salário mínimo, R$ 759,00 por pessoa, com prioridade para aqueles que recebem o Bolsa Família. Cada família, Luiz, terá direito aí uma quantidade de botijões por ano conforme a composição familiar. 3 botijões para famílias de 2 integrantes, 4 para famílias com 3 integrantes e até 6 botijões anuais para famílias com 4 ou mais membros. A operacionalização do programa será feita de diversas formas, por meio de aplicativo gerido aí pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, onde o beneficiário poderá localizar revendas credenciadas e acessar aí o vale eletrônico com um cartão do próprio programa, que será criado ainda por meio de vale impresso a ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas, ou até mesmo com o cartão do Bolsa Família. A revenda participante terá identidade visual padronizada, incluindo aí os pontos de venda, botijões, veículos e materiais de comunicação, Aloysio. Maravilha, então, notícia boa para a nossa tarde. Flávia, um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima. Obrigada também, um abraço a todos. 4h20, essa é a nossa querida Flávia Rabelo, que fala direto de Brasília, sempre aqui com a gente na Hora da Verdinha. Mandar aqui os primeiros abraços para você que já está aí do outro lado, ouvindo a Verdinha, nos assistindo pela TV Diário. Tem aqui Aloysio Vilar, boa tarde! Desse jeito, esse programa está excelente. Estamos ligadinhos todos os dias aí na Hora da Verdinha, na TV Diário. Aqui sou eu, Sandra Menezes, da Granja Lisboa. Um grande abraço, tá, Sandra? Obrigado pela audiência. Oi, boa tarde, Caroline Lopes mandou um abraço pra todos, mais um abraço especial pra Mariana, nossa Mariana, que é a sua irmã de criação, olha que bacana. Valeu, Carol, um abraço pra você, obrigado pela audiência, tá bom? Obrigado pela mensagem. Jorge Santos no Itaperi também tá com a gente, Euclides no Eusébio, também nosso amigo Pedro Henrique, do bairro Parque Iracema, diz que é torcedor do CRB e tá ligado aqui na nossa Hora da Verdinha. CRB, Clube de Regatas Brasil, lá das Alagoas. Um abraço pra você, tá? A Lúcia, lá do Parque Santa Cecília, disse: boa tarde, a cada dia que passa, esse programa Hora da Verdinha fica mais gostoso de assistir. Você, Aloysio Vilar, é um apresentador iluminado. Aí, é mesmo, viu? Tem uma luz gigante, Alisson Marques, em cima de mim. Deus te proteja sempre, amém, tá, minha amiga? Que ele proteja a todos nós, nos abençoe. Nenê no Demócrito Rocha e Janaína no Pan-Americano também nos acompanhando. E também o Biano, que tá lá em Sobral, nos acompanhando. Um abraço pra você, muito obrigado, tá, pela audiência, meu amigo. E a todos que estão aí em Sobral, nos ouvindo pela 103.7 ou nos assistindo aqui pela TV Diário. 4h22, vamos ao primeiro intervalo. Daqui a pouco tem ele, Alisson Marques, com o nosso Momento Fofocar. Alisson, não sai daí, nosso intervalo é rapidinho. A hora da Verdinha. E se você descobrisse que empreender está ao seu alcance? De 8 a 10 de outubro, a Feira do Empreendedor e o Ceará Tech Summit transformam o centro de eventos na maior vitrine de negócios e ideias do Ceará. O evento é pensado para você que tem vontade de empreender e só precisa de apoio para começar. Acesse Sebrae Ceará. Garanta preços baixos e transforme seu lar com economia. Compre no site ou no app e retire na loja. Eu digo sim ao povo brasileiro. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado do Pix. O Pix é nosso, é de graça, é orgulho pra nossa gente. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá vendo a vida melhorar, com comida na mesa e recorde de emprego. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado do Mais Médicos, que leva saúde pra todo o Brasil. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. De 2 a 7 de setembro, o Bazar do Centro Fashion tá de volta. A 14ª edição vem com tudo. Moda para todos os estilos e preços que fazem a diferença. Você não vai perder, né? Tem histórias que nascem da coragem e ganham força quando alguém acredita. A 4ª edição do Terra de Sabidos já está no ar. Destino? Universidade. Conheça iniciativas e saiba como elas, junto com a educação, estão abrindo portas para mudar a vida de milhares de estudantes da rede pública do Ceará. Projetos reais, sonhos possíveis e futuros construídos com apoio e esperança. Acompanhe agora essas histórias no portal e no YouTube do Diário do Nordeste. Apoio Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. O governo não para, o Ceará avança. E patrocínio Alerce, uma história de compromisso com o Ceará. A seleção brasileira entra em campo na... a hora da verdinha. Como é o nome deste menino? Aloísio Vilar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. São 4 horas 25 minutos na capital cearense. Estamos de volta na programação da Verdinha FM, na tela da TV Diário. Os bastidores aqui são maravilhosos, viu? Todo mundo rachando o bico. Ninguém é triste nesse horário aqui nessa emissora, viu? Mas agora é hora de falar de televisão. Como é o nome do quadro, Guilherme? Momento Fofoca Alisson. Como é o nome deste menino? Alisson Marques. Alisson Marques. Alisson, a gente precisa de uma vinhetinha cantada pra você. Cantada. Vamos providenciar. Tá faz bom? Aí, ensaia, vai. Alisson Marques. Gostei não. Gostou não? Não. Alisson Marques. Melhor. Melhorou? Melhorou? Pronto, boa. Alisson Marques tá por aqui. Trazer os últimos assuntos da televisão brasileira da semana. E a gente vai começar já com os recordes batidos pela Globo essa semana, porque teve a despedida lá do William Bonner do Jornal Nacional, quer dizer, o anúncio que ele vai sair, né? Porque ele ainda fica um tempinho. E aí, Vale Tudo se aproveitou disso também, mas já vinha, né, demonstrando aí um crescimento na audiência já há 2 semanas, né, Alisson? É, ó, eu já diria que Vale Tudo é um fenômeno. Sim, porque também acho. Foi difícil o começo da trajetória da novela, baixos índices de audiência e tal, mas a novela pegou. A gente até já falou aqui, ela deu certo, o povo tá assistindo. E na última segunda-feira ela bateu um recorde, ela chegou a picos de 30 pontos no Ibope. 30 pontos no Ibope é os novos 50 pontos, digamos. Sabe quando a senhora aí que tá em casa assistia, acompanhava a novela, deixa eu ver aqui uma novela, O Clone? Aí o Clone era, todo mundo assistia, nas calçadas só se falava nisso, nos ônibus. É mais ou menos equivalente a isso. Se bem que o Clone eu acho que ultrapassou 60, se eu não me engano. Mas aí, é, hoje os 30 pontos de audiência na TV aberta é equivalente ao que era antes, os 50 pontos de audiência. É muita gente assistindo.